Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, representando o time Capitão América, Renato Maciel. Salve, salve, rataria, beleza? Não só o time Capitão América, mas o time certo. Ele tá sozinho nessa. Eu não sei se ele tá representando o time Homem de Ferro, mas eu vou dizer que ele tá. Nosso convidado especialíssimo, Rafaelo Salles. Fala, galera. Eu tô totalmente Team Iron Man. Porra, muito demais, e vocês vão entender por que ao longo desse podcast. E queria agradecer o convite mais uma vez. Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o nosso RatosCast, você pode encontrar todos os episódios do nosso podcast no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar mensagem pelo site, pelo nosso Facebook, no ratosdecinema.com também, e pelo Twitter, que é o @ratos_cast. Pode mandar uma mensagem também pelo e-mail, que é o ratoscast, tudo junto, @gmail.com. E você pode visitar a gente pelo iTunes, escutar os podcasts lá também, qualquer hora, qualquer lugar, qualquer mídia. Nosso assunto de hoje, acho que não poderia faltar esse assunto no ano, que acredito que falo por todos quando digo que estamos ansiosos para falar, para chegar nesse podcast e falar sobre esse tema. Sem dúvida. Ah, eu tava contando os minutos pra gente gravar isso, cara. Então hoje nós vamos falar um pouco do filme, do novo filme dos Irmãos Russo. Vamos abordar em duas partes, né? A primeira parte sem spoilers, como sempre. A segunda parte com spoilers. E se você não viu o filme, você escuta só a primeira parte. Se você já viu tudo, pode escutar tudo de uma vez, sem problemas. E se você não viu o filme, corre pra ver. Não, pelo amor de Deus, né? Por favor. Não, e se você já viu, vai ver de novo. Não tem também. Motivo. Não tem problema. Aliás, escuta o nosso cast, vê se a gente falou besteira e vai ver. Aí vai ver o filme de novo pra tirar dúvida. Perfeito. Eu queria começar, como sempre, a gente sempre começa pelo nosso convidado especial. Queria começar perguntando pra ele o seguinte. Por cima, o que, que você diria pra pessoa que te perguntasse? O que, que você achou do filme? Cara, eu adorei. Eu achei um filme divertidíssimo. Dentro da estética que a Marvel, né, e a Disney se propõe a fazer, foi realmente um filme com um clima mais tenso. Não chega a ser obscuro, como eles prometeram, mas ele é um filme mais denso e tal, por causa do clima, né, entre as partes. Mas eu achei o filme muito bom. Pra mim, é o segundo melhor filme que a Marvel já fez, só pede pros Guardiões. Eu falei isso também, hein? Guardiões da Galáxia. Pois é. Muito bem. Renatão, o que você achou do filme? Eu sei que você, no nosso podcast dos melhores filmes de abril, você falou que foi o melhor filme do mês que você viu, né? Finalmente eu vou poder falar sobre o meu amor a esse filme. Não só foi o melhor filme de abril, mas foi a minha melhor experiência no cinema até o momento esse ano. Olha só. Eu me diverti muito com o filme. Eu me empolguei em diversos pontos. Você se pega preso pelos arcos emotivos dos personagens. Eu acho que por tudo isso, eu diria que talvez ele seja o melhor filme da Marvel, sabe? Por explorar todos os pontos que a Marvel é conhecida por levantar e explorar muito bem, pontuando muito bem. A gente vai entrar bastante na questão toda da trama e dos personagens, mas antes de entrar mais no filme, eu queria perguntar pro Rafael o seguinte. O Rafael tem um canal no YouTube, né? Como a gente sempre divulga aqui, Caverna do Ogo. Aliás, por favor, acessem. Por favor. Assistam. Vale muito a pena. A gente tá sempre divulgando ali no rádio. E a gente agora tem a página no Facebook também, como apoio ao canal do YouTube. É também Caverna do Ogro. Não tem erro. Ele elaborou um pouco essa questão toda na Caverna do Ogro, mas eu queria que ele explorasse um pouco mais esse lado dos quadrinhos também, antes da gente entrar mais na parte do cinema. Pelo seguinte, eu sinto, isso é uma opinião pessoal, tá, Rafael? Uhum. Sinto que, assim, a Marvel, a MCU, né, a Marvel do cinema, ela aproveita os títulos dos filmes, né, porque as pessoas já estão mais acostumadas com os títulos de Soldado Invernal, Era de Ultron. Sim. Mas ela não faz exatamente a mesma coisa que tem nos quadrinhos. Isso é uma reclamação que eu escuto muito dos leitores dos quadrinhos. Eu não sei se é proposital exatamente pra surpreender quem lê os quadrinhos, né, mostrando, olha, tá vendo, não adianta você achar que você leu os quadrinhos e você vai ver exatamente a mesma coisa aqui. Não. Sim. Aqui é uma outra mídia, é um outro modo. Então a minha pergunta pra você é a seguinte, você acha que o público que assiste os filmes, né, seja leitor, seja não leitor, o fã da Marvel, ele precisa começar a se acostumar que o universo do cinema, ele tá ali pra aproveitar o nome mesmo, mas não a história. Cara, eu acho que a gente tem que ver, a gente não, na verdade não pode esquecer que isso é um negócio, né, é business. Então, o objetivo final de todo mundo ali é fazer dinheiro. E é óbvio que pra isso acontecer, vai ter que haver adaptações. Eu, por exemplo, quando os filmes de super-heróis começaram a ir para os cinemas, eu tive que aprender a lidar com o fato de que eu não ia ter aquilo tudo que eu lia nos quadrinhos no cinema. Naquela época eu relutava demais, então eu saía bufando, porra, mudaram isso, mudaram aquilo e tal. Só que eu, com o tempo, você vai amadurecendo e você vai ficando menos xiita, né? Você vai tendo que ver que pra curtir aquilo ali, você vai tendo que abrir mão de certas crenças que você tinha, né? Que você cresceu lendo aquilo, mas que pro cinema você sabe que não vai funcionar. Óbvio, tem coisa que você não vai admitir, que é, por exemplo, o que fizeram com o Mandarim no Homem de Ferro 3. Sim. Né? Ou então, como tudo que a Fox faz com os X-Men e com o Quarteto. É, tem essas coisas, eu não consigo admitir. Mas a gente precisa se acostumar. E no caso da Guerra Civil, né, o nome ali usado foi marketing. Eles precisavam de um nome forte e eles admitiram isso para rivalizar com um título chamado Batman vs Superman. Não vou entrar no método agora do que é melhor, do que não é, enfim. Mas, cara, quando você vê o teu concorrente jogando isso aí no ar, ó, pá, Batman vs Superman, você, ih, cacete, o que eu vou fazer? Então, eles têm que pegar e adaptar, nem que seja, no caso de Guerra Civil, não foi nem adaptar, só pegar e emprestar o nome. Uhum. Não teve adaptação, é outra história. Eu acho que, desde o princípio, a Marvel se propôs a fazer algo diferente. Tanto que quem conhece os quadrinhos, quem conhece a Marvel nesse outro lado, né, sem ser só nos filmes, sabe que a Marvel tem as histórias centrais dela, né, são os multiversos, né. O universo principal da linha de histórias é o universo 616. E o universo do MCU é o 799-999, se eu não me engano. Caraca, tu me perdeu completamente agora. Então, tipo assim, eu não sei mais qual é o meu endereço agora. É só pra você ter uma ideia, que são realidades distintas. Então, o que é o quadrinho, desde o início eles deixaram claro que não precisa ser o que é no cinema. Uhum. Vão haver diferenças. Sempre foi separado. Só que, como a gente sabe, os fãs desse tipo de material, os nerds, nós queremos coisas bem feitas, coisas fiéis. Então, eu digo, o meu lado, não me incomoda você ver sagas sendo recriadas de formas diferentes. Certo. Me incomoda personagens sendo criados de formas diferentes, como é o caso do Mandarim que o Rafael comentou. Isso me incomodou muito. Pra mim, o Homem de Ferro 3 é o pior filme da Marvel. Mas eles tentaram, sim, consertar isso com aquele curta, né? Com o Hail the King. É, mas não dá. Que é até um curta legal, mas o problema é que é tipo, a merda já foi feita. A merda já foi feita. Tudo, porque o Marvel One Shot eram curtas legais que pontuavam a história do universo sempre após algum grande filme. O Rei do King, se eu não me engano, foi o último curta que eles fizeram e foi basicamente um desculpa, foi mal, não foi isso que a gente quis dizer, sabe? Soou estranho, né? Soou estranho, tanto que eles nunca mais fizeram. Agora, o que eu quero dizer é isso, me incomoda essa questão, personagens serem modificados. Histórias, assim, me distoam muito, apesar que eu sempre achei que é muito cedo uma guerra civil no cinema. Uhum. Sem dúvida. É muito cru o universo ainda pra isso. Eles ainda tem muita coisa pra fazer ainda, né? Tem, cara. Tem. E o Rafael mencionou uma parada que é mais pura verdade. Eu li, cara, eu não vou dar a fonte certinha, porque eu não lembro onde foi que eu li essa semana, que a Marvel disse que eles só fizeram a Guerra Civil por causa do Batman vs Superman mesmo. Eles tinham o projeto, Kevin Feige tem todo o projeto da Marvel, mas vai ver que até era outro nome, sabe? Vai ver que a ideia do filme era até essa mesmo. Não, mas tinha outro nome. Era o Serpent Society. Não, e eu vi uma imagem no Facebook que mostrava o logo do filme antes do anúncio de Batman vs Superman, e era Capitão América gigante, e o subtítulo que, não sei se era Serpent Society, mas já tava lá, Capitão América 3, blá blá blá. Depois do anúncio de Batman vs Superman, tava lá Capitão América pequenininho, Guerra Civil gigantesco. Se eu não me engano, foi no E23, se eu não me engano, que é o O evento da Disney. O D23. D23, isso. Aí lá, o Kevin Feige fez aquele mega show, foi um evento muito maneiro. Aí lá, ele anunciou Captain America Serpent Society. Todo mundo, ó. Aí a galera já postando no Twitter a imagem e tudo mais. Aí no final, ele ficou olhando assim a timeline inteira. Aí ele, sabe de uma coisa? Tem uma coisa que não tá me agradando aí. Abre o Capitão América. Aí abriu, vê se vocês acham que assim fica melhor. Aí apagou a luz, aí voltou Guerra Civil. E a galera foi loucura. Uhum. Porque foi a resposta da Marvel. E a Marvel tá batendo na ideia de ir contra o Batman Superman desde o início. Tanto Sim. que vocês lembram aquela briga de quem ia estrear. Não, eles estavam na mesma data, né? O Batman Superman tava naquele dia. Pois Capitão é. América chegou e mandou, e aí, bro, vai sair ou vão pra mão? E o Batman e o Superman saiu. Peidaram. Eu não sou leitor de quadrinhos tanto quanto vocês, não conheço tanto, pelo menos da Marvel, tanto quanto vocês. Mas eu queria chamar a atenção pra algumas coisas. Primeiro, isso é uma pergunta que realmente eu não sei a resposta, vou perguntar pra vocês que leram os quadrinhos. O filme Soldado Invernal, ele tem a ver com os quadrinhos Soldado Invernal, tirando o fato que conta a história do Bucky e tal, que ele apresenta o personagem Soldado Invernal. Mas a história do filme é igual à história dos quadrinhos? Não é, cara, porque a história do Soldado Invernal não gira só em torno do Bucky, uhum. gira em toda a situação da Hydra, e a Hydra tá por trás da SHIELD, toda aquela questão... Não é. Essa questão da reviravolta da SHIELD, eu sei que pelo menos não está no Soldado Invernal. Não, não é. Exatamente. Mas está no filme. E o filme funciona pra vocês? Pra mim funciona demais. Funciona. Ó, vou confessar. O primeiro filme do Capitão, eu dormi 3 vezes vendo. Uma no cinema, 2 em casa. Não consegui. Eu preciso confessar que o Capitão nunca foi meu herói favorito nos quadrinhos. Eu não sou muito fã dos Boy Scouts, né? Então eu sempre achei ele meio mala. Ultimamente é que ele tem sido retratado de forma mais, assim, mais agressiva e mais badass e tal. Aí o primeiro filme eu realmente achei bem chato. O segundo, né, eu não ia nem ver no cinema. Minha mulher que se animou e tal, não, vamos ver, tá bom, vamos lá. Quando eu olhei, eu falei, opa, temos um filmaço aí. Temos um filme muito legal, pesado e tal. Pesado dentro dos padrões, né, do que a Marvel vinha fazendo, né? Mais sério, mais sisudo. E eu gostei pra caramba. O filme é muito bom. Não tem tanto a ver com o que foi o Soldado Invernal nos quadrinhos e tal. Mas eu acho que pro Soldado Invernal do cinema funcionou. Eu acho que a qualidade dele tá a partir do momento que a Marvel decidiu começar a fazer filmes de gênero. A Marvel começou a olhar o que eles têm e pensar o seguinte: beleza, a gente tá fazendo isso aqui há tanto tempo que vamos partir do ponto que não é mais filme de super-herói. A gente consegue fazer um filme de gênero que tem um super-herói dentro da história. Sim, sim. Eu tenho um problema com essa teoria, cara. Que eu acho que isso é o tipo de coisa que o Kevin Feige vende pra gente. Mas é uma pura verdade, cara. O filme pra do mim Capitão é tudo América, filme de super-herói. Mas o filme do Capitão América, o Soldado Invernal, é um thriller de espionagem. Não é. Ó, cara. Ele vendeu o filme como um thriller de espionagem dos anos 70. Você já viu os filmes de espionagem dos anos 70? Você não acha que ele é thriller de espionagem? Você não acha Nem que o Guardiões da Galáxia... pouco. Dos anos 70? Que o Guardiões da Galáxia é uma space opera? Você não acha que o... Não. Ant-Man é um filme totalmente de assalto? Não é. Totalmente não. Assim, é porque aí a gente tá falando de subgênero do subgênero, né? Mas assim, o filme de espionagem, tudo bem. É um filme que tem espiões no meio. É um filme de super-herói, cara. Eu não conheço nenhum filme de espionagem onde, sabe, tipo, as pessoas saem voando e atirando e abrem asas e tal. Isso, talvez cara, o James Bond, mas o James Bond... Não... Sim, mas eles são filmes de espionagem que tem elementos super-herói, cara. Super-herói, essa questão do gênero, pra mim, são todos filmes... Cara, ó, se filmes você botar... que se destrói a cidade inteira, é filme super-herói. Se você botar uma roupa do Capitão América no Borne, vai dar a mesma coisa. Ah, não. Eu toquei nesse ponto que eu sei que você ama o Borne. Pois é, mas aí você me magoa. Olha, você me botou pra pensar aqui, rapaz. A Era de Ultron. A Era de Ultron, quando foi dar o nome, também, mesma coisa, as pessoas ficaram à loucura. Qual é a semelhança entre o filme e os quadrinhos? Ih, cara. Nem o Ultron é igual. Eu faço parte da exceção que gostou do filme. Por se divertir. Eu também, Rafael. Até hoje, eu acho um bom filme. E pra mim, todo mundo falou, porra, esse Ultron é um bundão como vilão e tal. A gente sabe que nos quadrinhos, cara, o Ultron é um vilão fudido, é uma pedra no sapato gigantesca dele. Mas o do filme, cara, me cativou por ele ser dublado pelo James Spader e eu sou fanático. Fanático por ele também. Ele é incrível e ele deu uma vida pro Ultron que eu achei sensacional, achei engraçado, bem articulado, enfim. Mas eu me diverti no filme, mas faltou a presença que o Ultron poderia ter no universo cinematográfico da Marvel. É porque se tivesse que fazer alguma coisa maior que aquilo, acho que não ia dar pra matar num filme. Cara, eu não poderia concordar mais. Assim, tudo. Exatamente isso. Eu não desgostei dele. Eu gostei da maneira que trataram ele, até porque é o típico filho do Tony Stark. Então, sim. Tinha que sair daquela forma. Mas, ao mesmo tempo, faltou a ameaça que ele é e que, por muito, o trailer mostrou que seria, né? Sim, ele entendeu que ele seria uma ameaça muito maior do que ele foi. Aquele exército de Ultrons e tal. Então, se tem uma coisa que eu não gosto no filme, é essa questão do exército de Ultrons. Porque me lembra muito o primeiro filme. E eu imaginava, pelas entrevistas do Josh Whedon e tal, que seria... uma outra pegada. Eu acho até que ele pensou em fazer uma outra coisa. Eu lembro que a primeira entrevista que ele deu, assim que ele fechou Era de Ultron, ele falou assim: a gente quer fazer uma coisa bem diferente, um filme até menor. E, obviamente, a Marvel conversou com ele e falou assim: não, você não vai fazer um filme menor. Você não vai fazer uma coisa diferente. Aquilo ali vendeu, a gente vai fazer a coisa meio que na mesma linha, entendeu? Sim. Eu não conheço o Ultron dos quadrinhos, eu não sei se ele tá acostumado a ter um exército de Ultrons, mas uma das pessoas que eu conheço que é fã do Ultron, tem até um Ultron na mesa dele, um rapaz lá do meu trabalho, ele me falou o seguinte: o Ultron sozinho, ele bate em todos aqueles Vingadores de uma vez só. Sim. Esse é o Ultron que ele, na opinião dele, deveria estar no cinema. Esse é o Ultron que eu achei que eu ia ver. Mas até entrando um pouco nesse filme, eu queria perguntar pra vocês o seguinte: esse filme tem uma pegada completamente diferente de Soldado Invernal e Era de Ultron, na questão, vamos dizer, que é uma questão abordada no filme, a questão das calamidades, né? Das cidades e das destruições. Vocês acham que nesse filme o vilão funciona? Não é um vilão, né? Não é um vilão como você tem o Soldado Invernal e você tem o Ultron. Você tem uma situação onde você coloca um contra o outro e tal, e você tem a presença de um vilão lá, que todo mundo sabe que é o Daniel Bruhl, mas ele não é exatamente no nível do Ultron e do Soldado Invernal. Vocês acham que nesse filme funciona essa mudança de trama, de plot? É, cara, a gente sempre vai sentir falta, ainda mais em filme de super-herói, de falta de um vilão forte. Eu falei isso lá no vídeo da caverna, que faltava, mas pro que foi proposto, o personagem ali do Daniel Bruhl, o Zemo, né, porque nem o Barão, é só o Zemo. Só o Zemo. Foi o articulador, ele é o vilão, isso não é spoiler, a galera pode ficar tranquilo. Sim. Ele é o articulador. Trocando em miúdos, o vilão é a trama. Pois é. A trama se faz a grande vilã. O que ele articula. Mas você vai sentir falta de um cara que é um vilão forte, que é aquele cara que você vai odiar, ou então que você vai adorar ver fazendo merda. Como eu citei também no vídeo da caverna, pô, falta um Loki, né? Aquele cara que a gente adora ver fazendo a maldade. Faz falta? Faz. Será que ia funcionar no filme do jeito que ele é? Aí eu já não sei. Aí já são outros 500. Eu tinha, na verdade, dúvidas em relação a isso, porque a questão é, vamos concordar aqui, a Marvel traz cinema, é péssima fazendo vilões. Ela faz ótimos heróis, mas péssimos vilões. Olha, eu vou dizer que na televisão eles fazem vilões melhores, hein? Sim, com certeza. Os dois das séries de Netflix dão de 10 a 0 todos eles. Mas a questão é a seguinte, que eu fiquei pensando. Durante muito tempo, eu não queria um vilão nesse filme. Eu não via necessidade de ter um vilão. Porque é a guerra civil. É o time do Capitão contra o time do Homem de Ferro. São os ideais deles debatendo. Então, pra mim, se a gente vai apontar um vilão, sem essa brincadeira aqui de Team Cap, Team Iron Man, se a gente vai apontar um vilão, ainda mais a gente que lê a história e tudo mais, eu queria ver o Tony Stark partindo mais desse lado. Não vilanesco, mas um lado mais babacão, que é o lado que ele assume totalmente na Guerra Civil original, dos quadrinhos e tudo mais. Sim, um cara mais inconsequente, um cara que fica cego pelo objetivo dele, sabe? A gente vê pontos disso no filme, mas eu queria ver mais aquilo, sabe? Botar ele. Mas você não acha que aí fica muito, aí você direciona muito o público a ver quem é o vilão, quem é o mocinho, quem tá certo e quem tá errado? Não, sinceramente, se você visse um pouquinho mais disso, foi muito pincelado no filme. E você ainda consegue compreender o lado dos dois. Aí que tá a questão. Por mais que eu achasse que não deveria ter um vilão, tanto que nenhum trailer, nenhum spot dos 117 mil que eles lançaram, o Barão Zemo aparece, é mencionado, tem um destaque. O que eu achei acertado, tipo, até. Também achei acertado. É, pra proposta dele, sim. Você guarda uma surpresa pro filme, pelo menos. E pra proposta do filme, o Zemo é o vilão que eles precisam. Pra aquilo ali, ele funciona bem, ele tem boas motivações. Eu compro o lado dele, eu compro a motivação dele. Então, eu acho que ele funciona bem pro tipo de filme que é. O que me incomoda é o fato que ele é o Zemo. Ele é o Barão Zemo. O problema é o nome, né? É o nome. Se fosse qualquer outro nome, chamasse de Carlos, né? É, Carlos. O nome dele é Carlos, entendeu? Se fosse o Carlos ali, mas é o Zemo, cara. Não, Carlos. Tá, só o Carlos. Carlinhos. Caco. O Caco. Kaká. Se fosse ele ali, não, sabe, mas é o Barão Zemo. Mas se você traz o Zemo, você tem que trazer o Zemo que todo mundo conhece. É, é, entendeu? Vamos lá, vai ver que a introdução dele, no próximo ele vira assim, ossos cruzados com a mesma coisa. Beleza. Mas sabe, então o que me incomodou isso, é ser um personagem que destoa do personagem original, que é muito bom. Mas no geral, eu gostei muito do vilão e acho que é o vilão necessário pro filme que é. Muito bem. O Kevin Feige, ele tem falado essa frase em praticamente todas as entrevistas que eu vejo dele, enquanto ele tá divulgando o filme. Eu acho muito interessante. Ele usa a expressão briga entre família. Você já deve, não sei se vocês viram alguma entrevista dele, mas ele fala sempre isso. Briga entre família. É isso que é o tema do filme pra ele. Vocês acham que é bem por aí mesmo? É isso que eles tentaram vender pra gente? Tem gente que sai do cinema e acha que, não, o Capitão tá errado no que ele fez e tal, ele não agiu certo. Tem gente que sai e fala assim, não, peraí, o Homem de Ferro tava errado. Ele que tava errado, ele não podia ter assinado aquele tratado. Blá, blá. Isso eu acho uma coisa interessante. Isso não acontece muito nos quadrinhos. Vocês tiveram muito isso de, puxa, eu acho que esse lado tá certo. Pô, eu achei que esse lado ia tá certo e, na verdade, aquele lado tá certo. Ou o filme, na verdade, escolheu um lado e seguiu embora. Não, eu acho completamente que o filme conseguiu fazer isso. Tanto que eu acabei de falar, você tirando esses lados de divisão. Eu cheguei lá como time capitão e eu saí de lá entendendo o lado do time capitão, time Homem de Ferro e time Zemo. Até o vilão. Até o vilão. Então, e não é aquela questão de, ah, olha só, vamos tirar o zerinho um e cada um de nós aqui escolhe quem vai formar nossa equipe aí e vamos pra guerra. Não. Não, não é aleatório. Não é aleatório, você entende porque cada um deles toma aquele partido, sabe? Todo mundo tem um motivo pra tomar um partido. Sem dúvida. E às vezes não é nem na mesma hora, ó, eu vou decidir. Não, tem gente que fica na dúvida, e essa dúvida gera conversas e conflitos, às vezes não na porrada, né, digamos, não em batalha, mas às vezes em conversas mais... É de forma ideológica. Ideológica. Né? Aliás, os diálogos são maravilhosos, eu achei. Sim, sim. É, então você entende todos os lados dele, você entende porque cada um vai pra esse lado. Uhum. E isso reflete até na hora da briga, sabe? Eles meio que seguram a mão e isso vai atrapalhar alguma coisa, tudo mais. Todo mundo, no fundo, não quer machucar o outro, só quer parar. Concordo completamente. Você teve, né, as motivações, né, de cada lado muito bem exploradas, a formação dos times se deu de uma forma muito fluida, isso foi se formando ao longo do tempo de tela de cada herói, de cada personagem, foi sendo debatido enquanto um já estava, o outro ainda estava em cima do muro, aí o que já estava tentava influenciar, né, entendeu? No que estava em cima do muro, isso foi muito bem feito, com ótimos diálogos, ótimas cenas. Eu tenho considerações a fazer com relação à minha opinião e à minha percepção de por que, que eu saí do filme como tinha Iron Man, mas isso a gente vai deixar pra parte com spoiler, porque senão eu estrago a brincadeira. Eu queria aproveitar agora, já que a gente já entrou um pouco nos personagens, e falar um pouco deles, né? A gente tem milhões de personagens nesse filme. Até alguns que não aparecem citados, como o Hulk e o Thor. Sim. Nós temos três tipos de personagens nesse filme. Nós temos aqueles personagens que a gente já vê, né? Em alguns filmes a gente já viu eles em diversos filmes, já conhece bem o personagem, já sabe o que irrita, o que aquele personagem ama, o que aquele personagem desgosta, enfim. Nós temos os personagens que estão voltando nesse filme, esse filme seria o segundo filme de alguns personagens. E nós temos os personagens que começam por esse filme e vão ter uma vida longa agora no universo Marvel, no cinema. A gente vai falar um pouco desses personagens, dessa primeiro grupo dos personagens que a gente já conhece há muito tempo, o Capitão América e o Homem de Ferro. A gente vai deixar um pouco pro spoiler, porque a gente vai entrar mais nessa parte das motivações. Eu queria perguntar pro Rafael essa questão dos personagens que estão voltando agora, que esse seria o segundo filme deles, que é no caso da Feiticeira Escarlate, Homem-Formiga e o Visão. Você acha que eles tiveram bastante tempo pra ser explorado? Não, eu acho que eles ganham. A entrada deles não é gratuita. Não é só pra compor o time, né? Óbvio, né? Eles não têm uma relevância que, né, vá fazer você colocar ele ranqueado lá no topo do filme, mas eles compõem muito bem, você consegue explorar um pouco mais, né, o lado de cada um. Por exemplo, a Feiticeira Escarlate, você vê ela usando os poderes dela de uma forma muito mais diferente, ativa nesse, né, filme, né? É. E que isso tinha sido um pouco feito, né, no Vingadores 2. O Visão também em combate foi muito legal, mais uma vez, ter ele lá. Ele tem a parte dele de diálogo, a interação com a personagem, né, com a Wanda, né, aproximando eles dois, que, né, todo mundo sabe que nos quadrinhos eles chegam a se casar e tal, então mostra ali uma aproximação entre eles. O Homem-Formiga também tem o seu papel, chega ali e o que é engraçado é que ele é como se fosse quase o último a chegar ali, de última hora, só que você vê que é engraçado porque ele é um personagem engraçado, Scott Lang, o Paul Rudd é um ator engraçado, então ele entra ali, só que não só jogam ele na brincadeira ali pra compor o time e sair pra porrada, ele sai e você vê, né, assim, enquanto ele tá em cena, que tem traço do, Homem-Formiga que a gente viu no filme solo dele. Então, eu acho ele que é muito carismático, né, cara? Muito, muito. É engraçado, cara. Ele é um dos alívios cômicos do filme. O pouco tempo desse filme, desses personagens que a gente citou, ele é o que menos tem tempo. Sim, né? Verdade. Mas o cara aparece e você vê, pô, tá sendo inserido no universo de forma mais participativa. Cara, eu costumo dizer o seguinte, sem entregar nada, mas o momento what the fuck do filme é dele. Vocês sabem do que eu tô falando? O momento que o meu cinema veio abaixo. Cara, foi incrível. Foi graças ao Homem-Formiga e ele não tem muito tempo de tela. Exatamente. Mas a questão da feiticeira eu acho interessante, porque o que a gente viu muito na Era de Ultron, que é ela manipulando, né, a cabeça dos heróis e tal. Eu tenho a teoria que ela podia parar aquela briga ali rapidinho. Assim, eu tenho a teoria que o Visão podia derreter todo mundo, sim, ali de uma vez, sim, né? Sim, sim. Mas os próprios diretores e o Kevin Feige já falaram assim. Tinha essa noção, né? Já tinham que ela é super poderosa e o Visão é a mesma coisa. Então, na verdade, por isso que eles não colocaram também o Hulk e o Thor, que são seres que desequilibram. Então, o lançamento de dividir o Visão e a Feiticeira é isso. É ter alguém incrivelmente poderoso em cada um dos lados. É, mas você sabe o que eu acho engraçado também? É, toda a questão da briga e tal. O Paul Bettany, eu vejo que ele trouxe mais pro personagem do que tava no roteiro. Pelo seguinte, você vê no filme que o Visão, em todo momento, ele quer evitar a briga. Sim, sim. Ele sabe da força que ele tem, e você vê nas expressões do Paul Bettany, e até da edição, da maneira que, quando você mostra o Visão durante a briga, que ele não quer engajar naquilo, porque ele sabe que ele é muito forte. Tanto que, eu acho que não é tão spoiler dizer isso, mas ele briga com um certo personagem no filme, e é uma covardia. Quando ele briga fisicamente com um certo personagem no filme, é uma covardia, porque não tem como. Não tem como a pessoa acertar ele. Não, mas aí também, cara, os outros atores que me desculpem, tirando o Robert Downey Jr., mas é o Paul Bettany, né, cara? É o Paul Bettany. Ele é um excelente ator. Excelente. Ele é um cara que, assim, ele tá interpretando um robô. Um robô teoricamente, não pode... Não vai ter emoção e vai te passar, né, um papel frio. E o cara consegue mostrar certos conflitos. Ele tá fazendo certas coisas sem... A contragosto, só obedecendo ordens. Você falou, no olhar, a carga dramática do ator pesa nessa hora, assim como, na minha opinião, foi mesmo com Robert Downey Jr. no filme. Precisavam, né, de uma carga dramática ali pro Tony Stark pra esse filme, que o cara foi lá e entregou. Muito bem, eu achei, pra mim, um bom sinal de amadurecimento do personagem e tal. Vou parar por aqui, porque senão tem spoiler aí na brincadeira de novo. Um comentário bem breve. Vocês notaram que o sotaque da Feiticeira Escarlate mudou e ficou bem melhor do primeiro pro segundo filme? É que ela tá muito tempo nos Estados Unidos já, né? Cara, a galera começou a falar e tá bem melhor. belo comentário. Eu não sabia que ela podia voar, não. Eu não sei se nos quadrinhos isso é meio óbvio, mas... É, ela pode, no final do Era de Ultron, ela aparece aterrizando. Ah, é verdade, ela aterriza, é verdade. É a grande parada é que, assim, a Feiticeira Escarlate é um personagem que encerra um poder absurdo, mas, inclusive, nos quadrinhos ela é extremamente bundona. Tem um ou outro arco de história em que ela surta. A Dinastia M, quando ela surta, tipo, acaba. Não tem brincadeira, a bola é minha, entendeu? Acabou o jogo. Quando ela surta, o negócio fica feio. E, cara, nos filmes também não vai ser diferente, porque é justamente por isso. Porque ela é muito overpower, cara. Mas eu ainda acho que o troféu bundão é do Visão nesse filme. Como eu disse pra todo mundo antes de ver o filme, eu falei, o Visão sentado em casa, vendo futebol domingo, ele derrota qualquer herói daquele do outro lado lá. É, mas a gente tem que aproveitar enquanto tem tempo, porque eu falei isso também no filme. É, o Visão... Ele tem prazo de validade, né? Prazo de validade, brabo. Uma hora que ele vai sair da cabeça dele, ele chega até a citar isso no filme, né? Exatamente. Um negócio aqui na minha cabeça que, enfim. E foi legal eles falarem. Vai dar merda, eu tô sentindo que vai dar merda. E isso foi importante, cara, pros fãs, porque a gente tá falando aqui, a gente sabe o que são as guerras infinitas, né? Sim. Mas os fãs não sabem. Então, se você pensar como um leigo, é interessante você colocar no filme a menção, né, a joia do infinito, pra não cair no esquecimento. Sim, dele. Sempre, né? Sempre lembrando. Vou entrar um pouco agora nos personagens novos, tá? Eu queria que vocês falassem o que vocês acharam deles. Vou começar com o Renatão. Vamos começar pelo um dos atores que você mais gosta, que eu sei que você gosta dele, que é o Chadwick Boseman, fazendo Pantera Negra. Acha que foi uma boa introdução? O personagem teve seu tempo, bom tempo de tela, assim, ou foi muito corriqueiro? Cara, eu acho que foi espetacular. Falando sutil. Em sotaques, né? Ele faz um sotaque muito interessante. Excelente. Sim, sim. Excelente sotaque. Eu comentei isso quando eu saí do cinema. cara, ele tá tão bem no papel, mas é a maneira que ele se porta... Eu não tô nem falando da questão... Isso é a parte, tá? A questão dele, como ele luta, como ele se movimenta, todo o estilo dele como Pantera Negra, mas eu tô falando como ele se porta como rei, sabe? Como... A nobreza, a né? A nobreza. Dos movimentos, exatamente. O jeito que ele olha. E quando ele vai pra batalha, é outra coisa. O filme sutilmente introduziu o que é o Wakanda, que é a dinastia, né, dos Panteras Negras, que ele não é um cara que pega uma roupa e vai, não. É uma coisa Exatamente. Que passa de geração para geração, entendeu? Ele explica o porquê daquele fardo, que representa o povo dele, a nação dele. Você entende o lado dele, do porquê que ele tá envolvido naquilo tudo, mas você entende, cara, introduz perfeitamente, sutilmente, e brevemente o personagem. E deixa um gostinho, né? Não, deixa um gostinho. Gostaço, né? Gostaço na boca. Cara, eu não digo uma pessoa que não sai do cinema falando, cara, eu quero mais Pantera Negra. Quem é esse Pantera Negra? Na Caverna do Ogro eles falaram a frase perfeita, que agora eu adotei pra mim. Estou pronto pra 2 horas de Pantera Negra. Sim, exatamente. Tá pronto. O filme tá ali, tá entregue. Vamos. Pode estrear amanhã que vai ser sucesso. E sem falar de origem. Sem óbvio, falar, né? De origem. Eles vão acabar falando porque vai ser interessante introduzir assim, um universo de Wakanda, o que, que é Wakanda. Precisa perder muito tempo, né? É, mas assim, cara, eles podiam partir dali. É um personagem extremamente secundário nos quadrinhos. Assim, às vezes até pouco explorado, né? Tentaram dar uma revitalizada quando o John Romita Jr. passou a desenhar ele, né, no início dos anos 2000 e tal, mas assim, você vê que... É, colocaram o relacionamento dele com a Tempestade. Isso, deixar isso. Deixar ele mais popular. Mas sempre são sagas isoladas, né? Você não vê uma integração legal. Então, no meio de um universo gigantesco de heróis, a Marvel foi lá, pensou um cara e falou, ó, esse cara tem como a gente trabalhar legal, e botaram ele no filme de forma extremamente acertada, deram relevância pro papel dele, é uma relevância excelente pro filme, justamente pra você não ter a sensação de que é um cara caindo de paraquedas, apresentaram mais um herói, botou de paraquedas, não, tudo bem contextualizado, bem encaixado, e cara, quando vai pro pau, você vê um super-herói poderoso, uma das cenas que eu mais achei incríveis, quando eu vi o trailer... Do helicóptero. É absurdo aquela cena. Cara, fiquei que nem criança. Aliás, aquilo é uma aula de como apresentar um personagem e mostrar, esse cara é foda. Esse cara é foda. Entendeu? Porque a primeira briga que ele aparece, quer dizer, ele tá em tela há 3 minutos brigando, e aí o helicóptero metralha ele, ele vira como se, não for, como se fosse uma mosca. Pois é. Não, cara. E como o uniforme também ficou foda, né, cara? Ficou maravilhoso. E os movimentos dele tão felinos, né? Os saltos e tal. A perseguição dele, a moto, ele se movimentando igual uma pantera. Né? É muito bom, é muito bom. O ator também, o Chadwick Boseman, manda muito bem. Palmas pra Marvel pelo Pantera Negra. Ô, Rafael, aproveita que você tá nessa linha. Me fala do personagem mais comentado do filme, que é o novo Homem-Aranha do Tom Holland. Cara, é engraçado, eu tava lendo hoje mesmo uma série de críticas, né? Estão fazendo crítica a esse Homem-Aranha do Tom Holland, que ele é muito brincalhão, ele é muito metido, é engraçado. Porra, cara, eu nunca leio uma revista do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, cara, principalmente quando ele tá com os Vingadores, o nego cansa de esculachar ele, mandar ele calar a boca, deixar ele falando sozinho. Ele é um moleque, né, cara? Porque ele é um moleque, e ele é falastrão, ele fala, ele gosta de fazer piada e tal, então assim, cara, não tem sentido, eles pegaram ali, pegaram da página certinho, pum, botaram ali, a gente finalmente viu um Homem-Aranha extremamente fiel, tanto em questão de uniforme, bem encaixado com relação à idade dele e o tempo dele dentro do universo, você vê que ali ele é apresentado tendo o poder dele há 6 meses, né? Uhum. Então, cara, você vê todos esses traços ali. Eu gostava muito do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Os filmes foram duas bostas, mas eu gostava dele, eu gostava do Andrew Garfield. Eu tenho problemas com esse Homem-Aranha. Eu tenho problemas com esse Peter Parker, na verdade. O Peter Parker? Cara, eu gostava do Peter Parker dele. Ah, meu único problema era um ator de 32 anos tentando fazer um moleque de 20 e poucos. Assim. O Tobey Maguire era pior ainda. O Tobey Maguire parecia ter 50. O Tobey Maguire, além de ser péssimo ator, eu acho ele péssimo ator. Tamo junto. Ali não tem, eu nem toco ali. Mas você não acha que as pessoas que reclamam, elas estão mais acostumadas com os Homem-Aranha do cinema. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. É como você falou, não, talvez a pessoa não leia. É um dos mais antigos, né, cara? Você vê em questão de adaptação, a gente já viu duas versões de Homem-Aranha, sabe? Pois é. Pouquíssimo tempo. É, pouquíssimo, em não, um pouco mais de 10 anos. E a Marvel foi muito inteligente em introduzir ele ali no MCU com um diálogo. Sim. Ele tá entregue, o filme vai sair em 2017, tá abolido de qualquer necessidade de história de origem, entendeu? Tá pronto. Acertaram nos dois, né? Acertaram, não. Acertaram muito bem. Cara, eu me senti completamente representado por esse Homem-Aranha. É, eu acho que todos os elogios que a gente pode fazer pra ele já foram feitos. Mas eu queria deixar aqui o meu amor ao personagem, o meu amor à Marvel e à Sony por terem feito essa parceria e fazer isso acontecer, sabe? Eu sempre fico pensando como seria legal ele participar desse universo, ele tá ali interagindo com os personagens, e é tão bom ver isso acontecer e acontecer de uma forma natural e fluida. Parece que ele sempre fez parte daquilo ali, sabe? Como é bom ver um bom Peter Parker e um bom Homem-Aranha, sabe? Por mais que eu tenha meus problemas com o Tobey Maguire, eu gosto do Peter Parker dele e eu gosto do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Nesse aí eu tenho o Peter Parker e o Homem-Aranha perfeito, sabe? Ele é um nerd fudido e ele é um herói trabalhando sua maturidade e extremamente tagarela e divertido. Então eu me sinto representado por esse Homem-Aranha. Dentro dessa questão, ô Rafaelo, eu sei que você tem uma admiração fora do comum pela nova Tia May também, né? É, ali o negócio tá bonito, né, cara? Caraca, Marisa é que não é Tomei. Qualquer Tia May agora, né? Exatamente. Marisa Tomei, nunca te vi, sempre te amei. Vencedora do Oscar, Marisa Tomei. Exato. Exato, não. Ou como você tá em cheio, né? O curioso caso de May Parker, né? O curioso caso de May Parker. A tia que todo mundo queria ter, né? Eu acho que ela envelhece cada vez melhor. Não, tipo, você vinha, vê filmes, né, recentes com ela, ela tá inteirona, bonita, você vê ela em premiações, mas, cara, no filme ela tá espetacular. Ô, Renatão, vou falar do Martin Freeman, que parece que tá em todas as franquias agora, né? É um ator, assim, muito conhecido na Inglaterra, nos Estados Unidos. Ele tem uma carreira também sólida, principalmente nos últimos anos. É meio estranho você ver o Martin Freeman em praticamente 3 cenas só, num filme desse tamanho, né, e tal. Muita gente se perguntou, será que ele é um novo vilão? Será que ele é... E ele faz o Everett Ross, que tem o mesmo sobrenome, aliás, do personagem do William Hurt, que é o General Ross. É. Não sei se isso se é coincidência ou não, mas enfim, acho que vindo da Marvel não deve ser. Ele faz um personagem que, segundo o próprio ator, vai voltar. Eu tenho pra mim que ele vai ser uma espécie de novo Samuel Jackson no filme, talvez? Nick Fury? Eu acho que ele seria tipo um novo Agente Coulson, talvez. Pode ser. Pro cinema, entendeu? Porque... Você acha que dá espaço bastante pra gente ver um bom trabalho do Martin Freeman ou é muito cedo? Olha, eu acho que dá espaço a gente ver o Martin Freeman que todo mundo tá acostumado. Ele é carismático, cara. Ele entrega os diálogos bem, ele é dinâmico, ele é rápido no jeito dele de falar. E é a coisa meio que da escola do humor inglês, que de onde ele veio. Edgar Wright foi um dos caras que lapidou muito ele no início da carreira. Então, eu gosto dele, eu gosto de ver ele em tela. Eu fico honestamente aqui curioso, porque eu queria ver em algum momento o Doutor Estranho do Benedict cruzar com ele. Eu estou em Sherlock, boa. Uma experiência maneira. Legal. Rafaelo, eu queria passar pra você um outro personagem que eu tinha uma expectativa até grande, porque eu gosto do ator e me falaram muito bem desse vilão que ele faz, que eu tô falando do Frank Grillo. Frank Grillo. E o Crossbones, eu não lembro o nome do Crossbones em português. Ossos Cruzados. Ossos Cruzados. Tá, e ele aparece finalmente no filme, né, um dos grandes vilões do Capitão América. O que você achou? Achou que foi uma boa adaptação ou foi bem desnecessário? É assim, fica um pouco, assim, desproporcional quando você vê o super vilão ali em full costume logo no início e o vilão do filme em si não é um super vilão. Então você fica, quando você para pra analisar isso, você vê um pouco desproporcional. Mas se a gente for falar só do Ossos Cruzados, eu acho que ele foi usado ali como um artifício, né? Foi o gatilho daquela primeira cena para que todo o resto se desenrolasse. É, meio que fecha uma coisa do Soldado Invernal, né? Porque a gente vê essa questão toda no Soldado Invernal. Exatamente, eu acho que foi legal, foi interessante ver. Não um vilão que você imaginava ver, porra, sendo o antagonista de um filme do Capitão América, né? Eu acho que da forma com que as coisas estão se desenrolando, então, assim, se é pra você usar um vilão legal do Capitão América, eu acho que foi bem empregado. Não dá pra gente ter, assim, pretensão de achar que vai ter espaço pra todo mundo pra caramba. Acho que foi bem dosado, foi legal, gostei da caracterização do personagem. Tá bem parecido, né, com os quadrinhos. Não, e nos quadrinhos ele é bem brutamonte, é meio gigantesco, assim. O Frank Grillo... Não é. Não é tanto assim, mas assim, botaram a roupa nele que, cara, ficou maneiro ver aquilo assim, aquele negócio no punho, né? Aquele socão, né? Foi bem legal. Gostei muito da máscara dele. Se eu tivesse moto, eu ia querer fazer um capacete igualzinho àquela máscara dele. Muito bom. O Rafael já falou um pouco do Zemo, né? Do Daniel Brühl. O que eu queria falar do Daniel Brühl, eu cheguei a comparar o Daniel Brühl para um amigo meu como Coringa do Dark Knight. Pelo seguinte. Ele é um personagem que tá no filme, no começo você não entende exatamente qual é o plano dele, e você só vai entender o que ele realmente tá fazendo lá no final do filme. Então, por isso que eu acho que nessa questão eu achei interessante. Ao contrário do que a Marvel vem fazendo com alguns outros personagens, né, que logo de cara você meio que já sabe o que eles querem. Eu achei excelente, cara. Eu achei que ele trouxe o contrapeso necessário pra história da Guerra Civil. Casa com a história, eu acho que ele acrescenta muito. E eu quero falar até mais disso quando a gente começar a falar dos spoilers, porque tem muita gente que acha que ele é mais um vilão fraco e tal, e eu não acho, cara. Eu acho que ele atingiu muito mais eles do que a galera tá vendo. Eu queria fazer só uma menção honrosa ao William Hurt, que eu acho um ator espetacular. Acho que o papel dele sofreu com um pequeno probleminha só, porque assim, a primeira vez que ele aparece, o General Ross, que aliás, foi muito legal eles trazerem ele de volta, eu acho, porque... Eu achei ótimo. Sim, sim. O William Hurt é um ótimo ator, ele tá muito bem no filme do Hulk, com o Edward Norton. Que é um filme legal, cara, eu gosto desse filme. Então, mas eles... Felizmente eles não descartaram tudo daquele filme, né? Aquele filme faz parte do universo Marvel e eles fizeram questão de lembrar isso, eu achei muito legal. Mas eu só achei que rapidamente ele adquire um ar de vilão e eu acho que isso me incomodou um pouco. A gente falou também do Paul Bettany, né? Que é um cara que, como o Rafael falou, é espetacular. Só tem um defeito, que é ser casado com a Jennifer Connelly, que é uma mulher feia. É o único defeito dele é estar casada com ela, porque ela podia estar casada comigo. Mas... E, enfim, vocês têm alguma menção também que vocês queiram fazer? Uma coisa que eu achei... Marisa Tomei. Não, é... Não custa dizer também. É porque são dois personagens que eu acho que... Sei lá. Tipo, é porque o Máquina de Combate e o Gavião Arqueiro, mais uma vez, são só ali, né? Eles estão lá. Ah, o Don Cheadle até tá legal no filme. Eu acho que ele tem um arco interessante. Ele tem a situação que a gente vai comentar depois, mas ele tá lá. Acho que em diversos momentos, teve uma hora que eu até fiquei assim, cara, cadê o Máquina de Combate? Até no início, na primeira luta, o Máquina de Combate, ele é um novo Vingador, sim, né? Sim, sim, e ele sim. Ele não tava sim. Lá na ação com ele. Pois é, eu achei isso estranho também. Ele só na hora deles começarem a conversar, a questão toda, tipo, ele em nenhum momento parecia que ele tinha algum tipo de relação com aquela equipe. Ele mais uma vez parecia que ele era, sei lá, o amigo do Tony Stark. Tem razão. Tipo, parece que ele não casava. Apesar de que, quando eles começam a discutir sobre que lado eles vão tomar, eu entendo muito o lado do personagem dele, né? Não, por ser um militar. Sim, claro. E eu fiquei em dúvida, assim, tipo, eu já sabia que o Robert Downey Jr. ia pra aquele lado, mas eu fiquei assim. Eu entendo, de primeira, o personagem do Don Cheadle ir pro outro lado. Assim como todo mundo ali naquela briga, ficou uma surpresa pra que lado o personagem do Tony Stark iria. Sim, sim. Ele já tinha tomado a decisão dele antes, mas meio que foi uma surpresa. Tanto que até a Viúva Negra, né, dá uma olhada assim, falando, ué, você já sabe pra que lado você vai? São bons atores, né? A Marvel soube escolher. Não, o elenco dela tá bem legal. Tá? Eles conseguiram formar um time com o qual você pode trabalhar a longo prazo. Sim. Tirando, no caso, principalmente o Robert Downey Jr. e o Chris Evans, que já estão há mais tempo no papel, já estão começando a dar um miguezinho e tal, pra entrar um caminhão a mais de dinheiro, você tem um elenco ali que segura, dá pra você segurar. Tirando o Sebastian Stan, que até agora eu acho um ponto muito fora da curva. Eu acho ele bem fraquinho. Ele não tem carisma, né, cara? Pega o Sebastian Stan no Perdido em Marte, você vai ver o que eu tô falando. Todos os atores estão bem naquele filme e ele tá meio ali, sabe, tipo... Aí o Ridley Scott deu uma coisa pra ele fazer no filme, uma coisa mais física, porque ele é completamente esquecível. Não, e já que a gente falou do Sebastian Stan, vamos falar do outro amigo do Capitão, que é o Anthony Mackie, que... Eu gosto muito do Falcão, cara. Eu acho que ele passa um carisma e um companheirismo com o Capitão que você compra, sabe? É, verdade. Por sim, mais que sim. A amizade deles no Soldado Invernal tenha sido... Muita gente fala que foi formado, assim, 2 segundos. Mas você compra aquilo ali, cara. Você compra a parceria dos dois, sabe? E ele Eu gosto muito do Anthony Mackie. Não, é um personagem que você pode, né, você pode explorar de várias formas. Que você pode explorar ele na parte da ação, na parte da comédia, porque ele é um cara engraçado, ele tem umas tiradas engraçadas, faz umas caras, assim, engraçadas. Uhum. Vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente ir pros spoilers? Não, eu já tô pronto. Spoilers, pelo amor de Deus. Vambora. Então, olha só, gente. A gente vai parar agora a parte sem spoilers e vamos começar agora o vídeo de spoilers. Então, se você viu o filme, esteja pronto, porque vem muito mais por aí. Muito Muito bem, então vamos começar a parte com spoilers do Capitão América Guerra Civil. Agora tá liberado, tá, gente? Tá tudo liberado. Agora a gente pode gritar, tipo, homem gigante. É. Esse era o momento WTF. Eu preciso começar perguntando pro Rafaelo uma coisa. Rafaelo, no seu vídeo da Caverna do Ogro, você falou que tem um momento ali, uma piada com o Homem-Aranha, que é, na verdade, uma grande chamada pros fãs, né? Que o cinema onde vocês estavam surtou e tal. Isso aí, uma referência nerd. Cara, me lembra o que é isso, porque eu acho que passou reto por mim. Rapaz, isso é aquela cena em que o Homem-Aranha tá tentando conter o gigante e ele começa a enrolar as pernas dele com a teia, é isso. Star Wars. Ah, é a parte do Star Wars. Com ele, sim. Eu tive um orgasmo. É, o Renato deu um flatline ali. Porra, é Star Wars e Homem-Aranha, tipo... É, exatamente. Não, e é legal, assim, se você... O Rafael comentou isso no vídeo, ele falou, se você só estivesse vendo a cena, você que conhece, né, Star Wars, você já ia fazer a associação. Mas, cara, ele fazendo a parada e chamando... Falando e aí, galera, você lembra do filme? Star Wars? Não, é muito bom. Ei, galera, vocês conhecem o filme Star Wars? É. Caralho. É porque ele tá ali no meio de um monte de tiozão, né? Pra ele, tem no filme 16 anos, ele tá no meio de um monte de tiozão aí de 30 e pouco. E, cara, muito bom. Aquilo ali foi incrível. Eu adorei. Que sair dele, né? Cara. Não, todas as falas dele são, assim, tiradas do quadrinho, sabe? Sim, sim. Tudo. Aquilo ali que é Homem-Aranha... Puro, cara. Puro. Não, e, cara, a forma de lutar, as poses. Assim, eu só tenho uma crítica a fazer. Eu acho que eles poderiam... Em alguns momentos, você vê que eles abusaram do CGI do Homem-Aranha com o uniforme. E isso foi feito com muito mais naturalidade no caso do Deadpool, que usaram muito CGI, né? No uniforme dele também, principalmente no rosto e tal. Então, eu acho que a Marvel podia dar uma sacada ali melhor em como é que é a Fox fez. Pela primeira vez eu tô falando pra Marvel pegar a referência em uma coisa que a Fox quem fez. Quem diria, né? Mas, entendeu? Pra ficar mais orgânico. Sabe uma coisa que eu gostei muito do Homem-Aranha no filme? É a cena que a gente viu 500 vezes no trailer, que é a cena que mostra um lado olhando pro outro lado. E aí mostra o outro lado olhando pra aquele lado. Aquela cena antes da briga, né? Uhum. Que é meio aquela cena do cowboy, né? Um olhando pro outro antes deles puxarem a arma. No filme, você tem o Homem-Aranha nessa cena. No trailer, você não tem o Homem-Aranha. Não tinha, exatamente. E é engraçado você perceber que o Homem-Aranha, ele tá olhando meio... Ele olha pro time dele, olha pro time do outro. Olha pro time dele, olha pro time do outro. É porque ele não tá acreditando que ele tá ali, tá, cara. Todo ele mundo fala, olhando reto. Não, e ele vai é pra Alemanha. Tá... Eu vou pra Alemanha? Como é que eu vou pra Alemanha? Eu tenho dever de casa. Eu tenho dever de casa, exatamente. Aliás, eu li um artigo dizendo... O título do artigo era o seguinte. Você não acha irresponsável do Tony Stark pegar um menino de 16 anos e levar pra Alemanha pra arrumar uma briga no aeroporto? Mas enfim, aproveitando que a gente falou um pouco do Homem-Aranha, Rafaela, eu queria perguntar pra você o seguinte, que você achou do humor do filme, no geral, assim, não só o Homem-Aranha, mas você tem um pouco do Homem de Ferro, você tem um Homem de Ferro até contido, né? Bastante, por tudo que acontece. Mas algumas tiradas dele são muito boas. Sempre, porque isso é que é legal, mostraram o personagem, né, ali evoluindo e abalado com certas circunstâncias, mas ele não perdeu a essência dele. Sim. Ele continua falando de uma forma sagaz, né? Mas, cara, no geral, eu achei que o humor no filme foi muito bem dosado. Mais uma vez, a Marvel conseguiu... Acho que talvez até melhor do que no Vingadores 2, por exemplo. Você não tem piada só pelo ha-ha-ha. É bem melhor pontuado. É legal, é bem encaixado e tal. Pô, aquela cena do que tá o Gavião e o Soldado Invernal dentro do Fusca e o Capitão América lá dando um beijo na gente 13, aquele cara. Aquilo é muito bom. Eu acho que o Josh Whedon ainda é um dos melhores escritores que a Marvel já trabalhou. Eu gosto muito da escrita dele, eu acho que ele adapta quadrinho como pouco. Tipo, Vingadores 1 é perfeito por causa disso. Essa questão de pontuar o que é o humor... É a diversão que ler um quadrinho dá. Mas os russos, eles têm a escola do sitcom, né? Eles vieram da TV, dirigiram os melhores episódios de Community, que é uma série muito engraçada, quem não conhece vale a pena ver. Eles conseguem também pegar esses elementos de humor e pautar ali, mas sem tirar demais, sabe? São piadas que... Personagens certos. Dizem a piada, são mais incertos, tem esses momentos. Você não vê, por exemplo, um Pantera Negra sendo engraçado? Sim, exatamente. Ô, Renatão, você queria falar uma coisa do Zemo, né? Você falou que ia deixar pra parte dos spoilers. É, era a questão que eu acho o seguinte. Tem muita gente que reclama do Zemo como vilão, acha que ele é um vilão que não fez muita coisa, no final tá tudo muito ali resolvido. Eu tava até conversando com um colega meu essa semana que ele falou isso. Ele achou o cara muito bundão, ele é muito... Mais uma vez, ele é tipo um Lex Luthor no filme do Batman. Não. Só que completamente não, porque você entende a motivação dele. Ele quer dizer no final, tipo assim, ele não conseguiu nada. Ele não conseguiu nada mesmo. Não, ele conseguiu sim. Ele conseguiu muito. Ele conseguiu mais que o Loki. Ele conseguiu mais que o Loki. Olha só o que ele conseguiu. Vamos pontuar. Ele destruiu mentalmente o Homem de Ferro. Ele acabou com os Vingadores. Ele acabou com os Vingadores. Acabou com os Vingadores. Os Vingadores não existem mais. E não só acabou com os Vingadores. O Capitão América e toda a equipe dele, toda aquela galera que ele ajudou a fugir da prisão, são foragidos. Eles são os Vingadores Secretos. O que o filme do Guerra Civil, o Vingadores 2, terminou de forma sutil com o New Avengers, esse termina com o Secret Avengers. Assim como a Guerra Civil dos Quadrinhos termina. A divisão de equipes diferentes de Vingadores. Uhum. Tá que não ficou muito. Não ficou ninguém do lado do Tony Stark, né? Basicamente ele, o Máquina de Combate se recuperando e o Visão. Mas ficou essa divisão. E, tipo, quer mais destruição do que isso? Do que você quebrar o grupo? Eles não existem mais. E você acha que o pessoal que tá preso tá ok com o Tony Stark? Tá de boa com ele? Entende o lado dele? Não, eles estão putos com ele. É, aí, na verdade, todo mundo largou todo mundo lá, cara. Aí tem uma questão com relação ao final, que é uma crítica que eu faço ao filme. Aquele final eu achei inconcebível. Porque você vê o filme todo, eu achei inconcebível mandar uma cartinha no celular quando precisar, liga de mim e tá tudo certo. Eu acho que é precisar de um filme inteiro pra poder aparar as arestas. Nem que seja um filme inteiro sobre uma sessão de análise. No final, cara, eles vão se reunir novamente pelo simples fato de precisar salvar o mundo. Não porque eles são amigos. É colocar as diferenças de lado. É colocar as diferenças de lado pra salvar o mundo. Porque isso marcaram? Tanto que eles vão cara, eles muito provavelmente vão se reunir só no parte 2 do Guerras Infinitas. Da Guerras Infinitas. Muito provavelmente. Então, tipo... Eu não sei se o Homem de Ferro vai estar na Guerra do Infinito, não. Tu acha que ele não chega até lá? Não sei. Eu acredito que não. Eu acho que a Guerra... Se eu tivesse que dizer hoje, eu diria que não. Pô, é o final da fase 3 da Marvel. A Marvel, em vez de fazer uma trilogia, ela tá fazendo uma trilogia de fases. Então, tipo, não fechar o arco dessa galera... Mas o Robert Downey Jr. não vê por isso, não. Por não, e um dos irmãos Russo falou isso, né? A gente até citou lá no vídeo da caverna. Ele falou que após esse filme, agora já mudou um pouco, porque já foi confirmado que vai ter um pouco dele no filme do Homem-Aranha. Mas que a tendência era se ver você ter um hiato aí na participação do Homem de Ferro. É 2019, ficar sem Homem de Ferro até 2019. Então, mas eu acho até que você pode ter um pouco do Tony Stark, mas eu acho que o Homem de Ferro... Eu acho que ele vai aparecer lá. E pra finalizar, o que eu queria dizer, essa questão da influência do Zemo, e como eu acho que ele foi um vilão muito eficiente pro que a Marvel precisa nesse filme, é como eu acho foda o arco do Tony Stark como personagem. Uhum. E eu acho que ele é um dos mais desenvolvidos no MCU todo. Sem dúvida. Então, teve ele mais é o tempo cara, também. Ele é o mais tempo, não. Ele é o cara que introduziu a gente aquele universo. Só que a gente acompanha ele do Playboy, inconsequente, ao cara que resolve fazer o diferencial com que ele tem, a um cara que começa a surtar com o poder dele, a um cara que descobre que existe um universo e um mundo, seres super poderosos, muito maior do que ele imaginava, sabe? E você vê depois ele lidando com as consequências disso tudo e ele meio que se desconstruindo com isso. Não, e depois um desespero de criar alguma coisa e essa alguma coisa que ele queria pra salvar vira destruição. Cara, é muito foda. Por mais que a gente possa questionar o filme, mas eu acho que o arco pessoal dele no Homem de Ferro 3 é interessante no ponto de vista de que ele acha que criando diversas armaduras diferentes, ele vai conseguir equilibrar os deuses, que ele agora sabe que o mundo é coberto de deuses maiores do que ele. E no final daquele filme, pelo menos ele repara que não é por aí. Eu entendo o amadurecimento do personagem, eu não entendo o seu amadurecimento, Renato Maciel. Porque você acabou de defender por que o time Homem de Ferro faz sentido e o time Capitão América não faz sentido. Desde o início eu falei que eu sou o time Capitão América, mas eu compro todos os pontos dele. Agora, a questão tá, eu entendo o lado do Homem de Ferro pela a revelação, e acho que todo mundo já tava bem na clara, né, meio que claro que era isso, a relação do Soldado Invernal ter matado os pais dele. Eu entendo o lado dele aí. O lado do Homem de Ferro, você, beleza, tal, ele é um cara que passou por tudo aquilo, aí a mulher jogou a culpa nele, você tá fazendo isso, é o sangue do meu filho na sua mão. Só que, cara, vamos parar pra pensar, é o básico. Se eles não tivessem feito nada daquilo, não seria muito pior? Até onde vai, sabe? Até onde iria esse controle? Até onde iria impedir eles? Então, tipo, eu tô com o Capitão nisso. Mas eu entendo o lado do Homem de Ferro a partir desse momento. E eu entendo o lado do Zemo, porque o lado do Zemo, cara, o Zemo nada mais é do que aquela mãe. Só que ele sim, é aquela mãe. Sim, tomando medidas extremas. Com medidas extremas. Mas olha só, vamos lá. Ou o cadeirante do Batman vs Superman, que explode o. Isso. Não, mas vamos lá. A questão do controle ou não lá do tratado de Sokovia lá, até que ponto ele poderia controlar a atividade dele, eu acho que isso tem que ser debatido sem dúvida. Só que o Capitão, enquanto uma das partes, né, reclamantes, né, um cara que não está concordando com as formas com que aquilo ali vai ser apresentado, eu acho que ele podia fazer a parte dele sentando e conversando. Não cegamente, né, porque até a hora que a gente sabe que o Zemo forjou, né, aquele ataque para tirar o Soldado Invernal do escuro e atrair todo mundo, até aquele momento ali está provado que foi o Soldado Invernal. Se você não concorda com a parada, não vai ser indo cegamente ajudar o seu amigo, que é comprovadamente o terrorista. Não, mas o atentado. Mas o negócio do atentado que culparam o Soldado Invernal foi na hora de assinar o Tratado de Sokovia. O tratado estava rolando e o Capitão já tinha negado. Não, mas eu tô falando da conversa inicial com o Ross. É, mas aí que tá, bota no ponto. Você é um cara totalmente militar e tudo mais, e sofreu aquele acidente, ficou congelado, voltou anos depois e começa a prestar seu serviço pro governo, representado pela SHIELD e tudo mais. Aí você descobre que, na verdade, tudo aquela parte governamental tá sendo infiltrada e em pontos de cabeça comandada por uma organização nazista que você achou que tinha destruído na Segunda Guerra. Como é que o cara vai confiar nisso, sabe? Como é que eu vou chegar e falar, beleza, eu vou dar 100% mas... controle que eu tenho sobre mim e sobre todos nós pra essa organização? Quem me garante, sabe? É o lado que o Tony Stark tem, que foi desenvolvido, que a gente comentou aqui, mas é o lado do desenvolvimento do Steve Rogers também, cara. Eu acho que coisas que impedem ele de chegar nesse ponto e concordar. Não, beleza, mas o que eu questiono não é nem chegar se ele concorda ou não com o tratado. O que eu questiono é o apoio cego, a proteção cega que ele dá ao Bucky. Chega a ser um contrassenso com tudo aquilo que ele prega. Então, você sabe. As provas apontam, né? Pois é. Ele apoia só porque é amigo dele. Ocorreu um atentado. Eu tenho a cena, uma foto que mostra o seu melhor amigo ali entrando com a van, lugar pra explodir aquela merda. E você tá indo lá que nem um louco atrás do cara pra proteger ele, enquanto você sabe que tá todo mundo atrás dele. Então, e você é o senhor certinho. Não, mas é que tá, tipo, ele foi atrás do cara. Ele pegou o cara virou e falou, não fui eu, beleza. Ele confia nele, cara, eles são amigos. O Bucky é o melhor... Olha só, engraçado que eu tava vendo o Capitão América o primeiro, antes da gente começar a gravar, tava na Netflix. E uma frase que o Bucky... e uma frase que o Bucky falou, eu acho que encaixaria muito bem aqui pra representar como é que é a amizade deles. Depois que ele salva o Bucky e toda aquela galera lá do Caveira Vermelha, o Capitão, dado o título, né, pra ele poder começar a comandar equipes em batalha e tudo mais, ele vira, o Steve vira pro Bucky e fala, e aí, pronto pra seguir o Capitão América? Aí o Bucky vira pra ele e fala, não, eu tô pronto pra seguir aquele menino magrelo do Brooklyn, porque é aquele cara que eu admiro e aquele cara que tá aqui hoje, é ele que eu vou seguir. E é isso, cara, essa é a amizade dele. Isso representa o que o Capitão vai ter de respeito pra ele sempre. É uma amizade de anos e anos e anos e anos. Eu concordo, então, cara, tipo, mas é quase você chega um só... Não, cara, mas é o seu amigo. Se você, o seu amigo tá passando uma situação dessa, você não vai chegar lá igual um louco e falar, você tá preso. Não, você vai chegar atrás do seu amigo e falar, que porra é essa? Ele vai falar, não, olha, não fui eu. Então, beleza, vamos tentar provar que não foi você. Mas aí, cara, você vê... Aí no final você vê que ele acobertou ele mais uma vez. Você tem um cara que é seu mais novo amigo, né? Que é o Homem de Ferro. Você sabe que o seu amigo mais velho matou os pais dele, entendeu? Aí tá um momento que eu não sei se eu boiei nessa hora ou algum momento eu perdi alguma coisa. Em que momento o Capitão sabia que o Bucky tinha matado os pais dele? É um negócio que é tipo... Ele começou o filme sabendo, né? Eu não entendi por aí, não. Eu entendi que em determinado momento o Bucky resolveu contar tudo pra ele. Ah, entendi. Aí eu não sei dizer em que momento, mas eu em determinado eu entendi. O Bucky falou, vou contar tudo o que aconteceu. Aí, beleza, assim, mas ele fala, beleza, mas ele é controlado lá pelo programa do Soldado Invernal. Mas mesmo assim, cara, a mesma coisa que estamos nós aqui. Aí só que, porra, um de nós é completamente alucinado e mata a mãe do outro. Aí você vai lá em juízo é você apelar para a insanidade mental. Você fez aquilo, só que você não vai ser responsabilizado diretamente por aquilo que você foi declarado louco. É igual o que você fala do Invernal. Ele foi ele que matou, ele foi o autor do assassinato. Disso. Ele lembra de ter feito, ele não tinha o controle. Mas, cara, para você que teve a sua família morta por aquele cara, você tá pouco se fudendo se ele lembra ou não, se ele tava consciente ou não. E isso é muito grave. Então, porra, eu não consigo encaixar na minha cabeça o Steve Rogers não ter contado isso em algum momento pro Homem de Ferro, entendeu? Sabe? Mas ali eu até entendo, Rafael, que ele não queria, no meio daqueles problemas todos, ele não queria botar problema no meio. Mas o cara matou seus pais, tá? Já tá difícil convencer ele a ficar do lado do Buck. Se eu falar isso pra ele, já era. Em algum daqueles momentos lá de bebedeira lá do Avengers 2 ali, que eles estavam sentadinhos lá na base. Não, isso se ele soubesse disso até naquela época, né? É. Se for a minha teoria de que ele for descobrir depois, aí não, ele não sabia. Não, se ele soubesse, era all, né, cara? Mas olha só. Tinha que ter alguma coisa de mãe no meio, né? O filme do Batman também tinha que ter um negócio de mãe nesse também. Eu ri sozinho no cinema, todo mundo olhando pra mim, mas isso veio na minha cabeça, falei, pô, não, tinha que botar a mãe de alguém no meio também. Mas olha só, sabe qual é o meu problema com o Capitão? Na verdade, tem duas questões nisso que o Renato falou. Você tá coberto de razão do que você falou, Renatão. A visão do Capitão é essa, e acho que até o filme relembra isso muito bem. Eu acho assim, primeiro, quem plantou tudo isso na cabeça do Capitão América foi o Tony Stark, no primeiro Vingadores, quando ele desafiou o Capitão a descobrir os segredos da S.H.I.E.L.D. dentro lá daquele Helicarrier. Sim. Antes sim. daquela discussão toda, que depois o Banner pega no cetro e tal, o Capitão, ele segue a S.H.I.E.L.D., não importa o que aconteça. Quem planta essas coisas na cabeça do Capitão, tudo que acaba acontecendo no Soldado Invernal depois e nesse filme, foi o próprio Tony Stark. Ele merece o que veio contra ele. Agora, as coisas que o Capitão faz nesse filme, pra mim, não fazem sentido. Vou te dar um exemplo. Ele tem um problema sério pra ser capitão de um grupo. Você tem um problema e você tem um plano. Por exemplo, problema. Você precisa impedir um terrorista de pegar um certo produto dentro de um certo prédio. Em vez de você lutar com esse terrorista dentro do prédio, o plano dele é lutar lá fora no meio da população. É óbvio que ia dar merda, meu amigo. É lógico. Vamos lá, de novo. Seguindo a liderança do capitão. Problema. Você tem um soldado seu, está preso dentro da fortaleza do seu inimigo. Estou falando do caso da Feiticeira Escarlate, está junto com Visão. Uhum. Todos nós concordamos que é um dos caras mais fortes do filme. Como é que você tira ela de lá? Solução. Uhum. Plano. Você manda quem? Você manda o Gavião Arqueiro? O Gavião. Que porra de plano é esse, cara? Gavião Arqueiro. Não, você imagina a conversa, né? Como é que é o nome dele? O Hawkeye? É o Clint Barton. Clint Barton. Imagina a conversa. O Clint, olha só, cara. Eu preciso resolver o problema pra mim. Só você pode me ajudar. Fala aí, Capitão. Tamo aí. Eu tô aqui com as crianças aqui, mas tá tranquilo. Então, faz o seguinte. A Feiticeira, ela tá lá na base dos Vingadores, só quem tá impedindo ela de ir embora é o Visão. Só o Visão. É, aí, cara, mas, Capitão, como é que eu vou fazer essa porra? Ele dá teus pulos, querido. pega tuas flechas mais macabras e não, só faltou ele falar assim, ô 06, tu tá sem bandoleira, 06? É. Sabe assim, tipo, não faz, pra mim, a maioria das coisas que ele faz nesse filme não faz sentido. Isso que o Rafael falou é uma das coisas. Qual é o grupo que você vai liderar? Tu tem um terrorista conhecido, assassino ali do lado, e tu tem um ladrão de banco do outro lado. Esse é o Capitão América e ele quer provar que ele é inocente. Tá entendendo? Tipo, tem coisa. Ó, eu vou te falar uma outra coisa pra mim que não faz o menor sentido. Eu entendo tudo isso. Toda essa história dele, como a gente falou. Capitão América e Homem de Ferro funcionam o time de um e o time de outro porque eles foram os mais explorados pela Marvel até agora, no cinema. Mas assim, o cara que carrega um posto de capitão, ele é um militar. Ele sempre quis ser um militar. Ele sempre quis seguir ordens. Ele implora pra seguir ordens no primeiro filme. Ele não admite reportar a uma autoridade maior do que ele. Sim. Isso não faz sentido pra mim. Ele não quer nem discutir. Muitas dessas coisas que acontecem nesse filme é porque ele parte pra porrada. Ele parte pra briga. Ele, o único momento que você vê ele querendo discutir alguma coisa é aquela primeira cena onde eles ainda estão discutindo o tratado, ninguém assinou nada. Daí por diante, ele não quer mais discutir nada. Não, porque dali por diante ele é tomado como um fugitivo, cara. Não, mas isso então, mas ele, muito. Por várias vezes você escuta da boca dele e fala assim, vamos pro pau, vamos brigar, vamos pra porrada. É, vamos resolver isso na mão. Esse é o plano de um capitão. Não, e isso difere muito essa posição dele aí no caso do que é a Guerra Civil nos quadrinhos, porque o que ele defende muito é a segurança vingança dos heróis e das famílias deles, dos entes queridos, que teriam que abdicar de suas identidades secretas. Então isso é um caso que justifica ele querer defender, não, peraí, não é assim. É de uma forma muito mais tirânica, né, que isso é feito por Tony Stark muito mais escroto. É que no filme o que ele tenta defender é a liberdade pura e simples deles, entendeu? É, mas aí assim, até ele mas encontrar liberdade, uma mulher... Assim como o Máquina de Guerra fala... Máquina de Guerra, né? War Machine. É. Assim como ele fala, é absurdo você achar que não existe liberdade sem controle. Exato. Né? Aí você tem anarquia. Anarquia, exatamente. Então, até a liberdade, ela precisa de um certo controle. Tudo bem, aquele pode não ser o melhor controle. Não sei quantos países assinaram um tratado que a gente precisa ser controlado. Tudo bem, vamos sentar e conversar. É isso que eu falo. Muitas coisas desse filme poderiam ser resolvidas. Óbvio que não seria um filme de super-herói. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Eu não entendo o Capitão partir dele sempre o lado da porrada. A cena do aeroporto. A cena do aeroporto, o Homem de Ferro tá lá. Ele tenta negociar com ele primeiro. É. Depois ele tenta impedir ele. Falcão olha pra ele e fala assim, o que a gente faz agora? Vamos brigar, entendeu? É o que ele espera conseguir, né, com aquilo. É sempre a briga. E eles perdem a briga do aeroporto. Não acho não. O que o time do Capitão América conseguiu foi uma distração pra eles fugirem, né? Tiveram que dar uns dois passos atrás pra poder conseguir fazer o que eles queriam fazer. Mas a briga, a cena da briga mesmo, pra mim não ficou dúvida, assim. Apesar do Rhodes não ter se dado muito bem nessa história. É, mas, cara, depois que, por exemplo, o Homem-Formiga cresceu, ele desequilibrou pra caramba. Não, mas o que ele criou foi uma distração. E outra coisa, ele tinha ferrado a armadura do Homem de Ferro já. A pessoa que tava mais ativa ali era o Homem-Aranha, tava dando pau em todo mundo. Pera, o Visão tava no banco de reserva sentado esperando, cara. Ah, cara, porque o Visão, se ele entrar, acabou. Pois é, eu falei. Não tem por isso que desde o começo eu era o time Homem de Ferro. Não, e é por isso, ainda mais você citou aí o caso do Rhodes, por isso que aquele final não me desce. Por mais que, beleza, eles se voltem no futuro, né, dos filmes, se voltem a se unir em prol de salvar a humanidade, isso eu entendo, beleza. Mas ali, naquele momento, ele recebeu uma cartinha, um telefone e dá um sorriso, aí você para pra pensar, eu sou o Tony Stark. Minha cabeça, cara, tá um zaralho. Por quê? Nos últimos anos, eu era um belo do filho da puta, eu vi as merdas que eu fazia, eu larguei o negócio de armas. Aí, pra eu tentar tapar os buracos, né, das cagadas que eu fiz, eu dei bolsa de estudos pra todos os estudantes do MIT no congresso. Só que nesse mesmo congresso, conversei com uma mãe que fala, com que bolsa você vai pagar a vida do meu filho, meu querido? Então, assim, aí eu tô nesse zaralho todo, beleza. Aí eu tenho que brigar com um dos caras que eu considerava meu melhor amigo, e depois descubro que ele escondeu um segredo de que o namoradinho dele tinha matado meus pais. Aí agora eu recebo uma cartinha, um telefone, e está tudo bem, sabe? Mas é que não tá tudo bem, cara. Não tá. Não tá nada bem. Cara, Mas eu acho que o filme, ele dá a entender de que as coisas não foram resolvidas. Não. O que eles não vão se matar. Merda, cara. É, tipo assim, eles não vão virar arqui-inimigo. O que eu entendi daquela cena, dessa cena da carta, é o seguinte: você não precisa vir atrás de mim. E eu também não vou atrás de você. A gente não vai continuar brigando. Cara, a gente só vai dar um pause. Mas é que tá, eu sou o Tony Stark de novo. Não tem isso de cartinha, não tem isso de telefone. Pegaria essa cartinha e esse telefone, enrolaria eles, exumaria o corpo lá da namorada lá dele que morreu, do Capitão América, enfiaria no rabo dela e mandava pra ele de presente. Com todo o meu ódio. Rapaz, você é vingativo, hein, rapaz. Mas, cara... Não tem superpoderes. Faria isso, caralho. Cara. Não, mas meu amigo, ele é o único que se mostra... Não, ele é um psicopata americano. Não, sim, nossa, mas... Não é um homem de ferro, é um coração de ferro isso. Enfiar um telefone pré-pago... Eu sou... Dá ligar depois. Isso aí tem um toque meu de doente mental, ok. Mas, assim, o cara, ele ia tá transtornado, cara. Você sabe quem marcou... Mas, finalmente, quem matou seus pais, você sabe que foi um cara que você considerava seu amigo, e você tava o tempo todo evitando conflito com esse teu amigo. Você, porra, cara. É aí que eu falo que entrou a questão do ator Robert Downey Jr. ao longo da trama, cara. Era de pegar no colo, porque ele falava, a forma que ele falava, tentando, sabe, reverter as coisas e, porra. E só teve uma coisa que me satisfez no final, que eu achei que foi justo, que foi terem tirado o Soldado Invernal de órbita. Nem que seja por enquanto. Também. Principalmente, vamos botar no banco. Pra história, né, porra, cara, esse cara aqui é um motivo de discórdia fudido. Então, ele vai acabar virando Capitão América, cara. Puta, cara. Não, e você não tem necessidade de manter ele ativo pro Guerra do Infinito. Ele pode ficar um pouquinho, né, quietinho. É, aí que tá o meu medo. Vai que dá uma merda no Capitão na Guerra do Infinito, depois a gente precisa de um Capitão América pra continuar o universo, vamos voltar com o Bucky. Mas Eu prefiro até o Falcão. Eu não sei se vocês sabem, mas o Sebastian Stan, ele tem 9 participações no contrato dele. em filmes da Marvel. E até agora ele fez apenas duas. Puta que pariu. Já tá meio que acertado pelo jeito que ele vai ser o próximo capitão. Mas enfim, a gente não sabe, né, até que ponto a Marvel vai levar junto com o Chris Evans. Chris Evans falou que quer continuar fazendo. Ser quebrado, pô, eu adoro o Chris Evans como capitão. Eu também acho que ele tá muito bem. Eu tô brincando falando desse lado dele. Eu tô falando desse. Tô falando isso tudo. Não entendo realmente algumas coisas, mas o Chris Evans. Até a questão física também, além de ser um bom ator. Aliás, eu sempre falo isso: olha, veja um filme que ele dirigiu ano passado, Before We Go, é um filme com a Alice Eve também. Excelente, muito eu vi bom. Ele é muito bom ator, muito bom. Ele já tá há bastante tempo no cinema. Não, e viu mais quem não viu, veja um filme chamado Expresso da Manhã. Também. Expresso da Manhã, esse filme é legal. É espetacular. Espetacular e ele tá incrível. O monólogo que ele tem no final do filme é. Aliás, qualquer coisa desse diretor, desse sul-coreano, é espetacular. É o diretor do Mother, também, excelente dica. Quero brevemente perguntar pra vocês o seguinte: vamos começar primeiro do que vocês menos gostaram do filme, bem resumidamente, por favor. Como eu citei, essa questão do final, eu achei que ficou muito, muito light aquele final, por mais que não esteja tudo bem entre eles e tal, mas parece que eles estavam jogando uma pelada e um deu um carrinho no outro que machucou um pouquinho mais duro. E não foi o que aconteceu. Sim. Né, um acobertou o assassino que matou os pais do outro e tal. Achei aquilo ali foi muito pesado pra se resolver, ou então assim, se desenhar do jeito que se desenhou. Fora isso, é questão de. O que eu não gostei foi, assim, aí na verdade foi o lado que eu tomei na história, né? Eu achei o Capitão um grande babaca. Não tenha sido ruim, é a minha opinião enquanto integrante do Team Iron Man. Entendi. Só pegando uma onda no que você tá falando, uma das coisas que eu menos gostei foi exatamente o fato do filme deixar um lado certo e o outro lado errado. A partir do momento que o Homem de Ferro, no terceiro ato, ele fala, você tava certo, não devia ter assinado aquele contrato. Ele não fala exatamente, não devia ter assinado. Ele dá a entender isso. Ele tá sendo meio que forçado pelo General Ross, né? Que não é mais general, mas enfim. Você prometeu que ele ia trazer ele, você tem que trazer ele pra mim. E tal. O General Ross, ele vira um vilão. Ele muda um pouco a maneira dele agir com aquelas pessoas só porque elas assinaram aquele contrato. Então, assim, o fato dele ter assinado aquele tratado e responder aquelas pessoas, realmente aquelas pessoas estavam cumprindo uma agenda, como o capitão tinha avisado. Então, o capitão parece que estava certo no que ele disse ali. Então, isso eu não gostei. O Tony Stark não estava confortável, né, nesse papel. Pra ele, é um mal necessário. É. Eu não acho que nessa questão, quando ele se arrependeu, em aspas, ele não estava querendo apontar que o Não, mas ele dá razão ao capitão. Ele falou, tá vendo, você me falou desde o começo, mas que ele estava sendo acusado injustamente. Aí sim, mas não era questão do contrato, o contrato deveria ser assinado ou não. Mas é a questão de ter sido controlado, ter sido influenciado por uma coisa maior. Transbordou foi a questão do soldado, mas as questões de antes foi que geraram o acordo de Sokovia. Mas aí fica claro que também é uma instituição meio corrupta, entendeu? Sim. Que acreditou e viu piamente numa coisa, não questionou aquela coisa. Entendeu? Eu tava tentando pensar em alguma coisa que realmente eu não gostei do filme. Então você vai dar nota 10 pra esse filme. Provável. O que eu achei que me incomodava mais, na verdade, era o vilão e o fato do vilão em si, mas isso não me incomodou nem um pouco, até pontos que eu mais gostei. O que me tirou um pouco do filme foram dois pontos que a gente já levantou aqui, que é um pouco da utilização do CG e dos efeitos. Eu acho que em alguns momentos não ficaram tão bons, sabe? Distou um pouco do que é o filme, principalmente nas cenas de combate mano a mano, né? E outra questão é exatamente essa nos combates corporais, os dublês, cara. Você falou no início que achou muito corrido, muito não sei o quê. Eu adorei aquelas cenas de começo. Eu acho que ali é tipo o que é os Vingadores juntos, é você combinar os poderes e tudo mais. Eu acho que isso foi mostrado legal. Mas as cenas de combate mano a mano, a utilização dos dublês, parece que não tem preocupação no corte, sabe? Em tentar disfarçar aquilo ali, não. Principalmente Scarlett Johansson. Cara, ele não disfarça em nenhum momento que não é ela que tá ali, que é a outra mulher. O do Chris Evans também, eles parecem que, tipo, tem esse dublê aqui, ele é muito maneiro, vamos deixar ele aparecer. Cara, você percebe realmente que não é. Você olha lá na máscara do Capitão América, você vê que não é ele, de ter um pouco mais de cuidado nisso. A questão da Scarlett, acho que é desde o início, ela sempre foi assim. É verdade. É que agora a gente repara mais. É, isso é. Agora eu vou perguntar o momento alto do filme, o que vocês mais gostaram, Rafael? Ah, cara, o que eu mais gostei foi Pantera Negra e Homem de Ferro. E Homem de Ferro, desculpa, Homem-Aranha. Homem-Aranha. A introdução dos personagens. A introdução dos personagens. Cada um, da sua forma, desenvolvendo seu papel no filme. O Pantera Negra, de forma relevante dentro da trama, né, tomando um papel ali de certo destaque. Chadwick Boseman, porra, entregando ali ele tanto com a roupa quanto sem a roupa. Um T'Challa muito bem feito. O Homem-Aranha, cara, lutando como Homem-Aranha. Finalmente o Homem-Aranha é digno. Finalmente, lutando como o Homem-Aranha dos quadrinhos e falando enquanto luta e fazendo piada enquanto como o Homem-Aranha dos quadrinhos. Ele, como Peter Parker também, um moleque nerd e que fez muito sentido ele só ter ali só tá com os poderes dele há 6 meses ali e ainda tá querendo entender como é que funcionam as coisas. Tanto que, porra, não, vamos pra Alemanha. Não, cara, tem dever de casa. Isso foi muito bom. Isso é, sabe, são detalhes que você coloca ali numa fala do personagem que você contextualiza ele. A partir do momento que você faz isso e coloca o personagem e fala aquele porra aí, ó, tá aí. Moleque. Você sabe uma coisa que eu acho que representa muito isso que você tá falando, pra mim é uma das melhores cenas do filme, é a cena do Where Are You From? Queens. E ele? Brooklyn. Essa cena é muito bom. Espetacular. Que é melhor explorada no pós-crédito, né? Ele colocando gelo. Quem foi que te bateu? Ah, foi o Steve. O grande Steve, é. O Steve não sei aonde, não. O Steve do Brooklyn. E outra, qualquer nova-iorquino entende muito bem essa piada, porque eles têm essa rixa, né, de onde vem. Então, imagino que pro americano ainda seja mais interessante ainda. Mas no cinema onde eu tava funcionou demais, as pessoas riram demais. Renatão, você, o que você mais gostou? Sou obrigado a concordar mais uma vez com o Rafaelo. Foram os dois grandes momentos do filme. Certo. É porque é aquela coisa, a gente tá acompanhando esse universo já há bastante tempo, nos filmes da Marvel e tudo mais, então tudo ali que a gente já viu, a gente conhece, a gente tá acostumado com os personagens, já viu eles interagindo, já viu filmes solos e filmes em conjunto, então sabe meio que esperar. Então era a grande novidade, o Pantera e principalmente o Homem-Aranha. Finalmente a introdução do personagem mais popular da Marvel, basicamente, no grande universo cinematográfico. E a maneira que foi feito, sabe? Tão sutil, o Homem-Aranha teve a sua história de origem contada em segundos. Você entende tudo dele. A maneira que ele fala, você entende que tem um tio Ben ali. Você entende que ele perdeu alguém. Só que não precisa falar dele, a gente não precisa ver mais uma vez o velho morrendo, sabe? Tudo tá ali, cara, e é tudo tão simples e tão orgânico, sabe, pro filme e pra aquele universo. Eu concordo com o que vocês falaram, mas eu quero só dizer o seguinte, eu vou dizer o que eu gostei em uma pequena frase. Cena do aeroporto. Do começo ao fim, sempre que alguém me lembrar desse filme, eu vou lembrar dessa cena. Que eu tenho certeza que eu ainda vou ver algumas vezes essa cena. Às vezes, só essa cena. Não, excelente. É um orgasmo até pra quem não é leitor desses personagens, como no meu caso. Perfeito. Pra mim, ela tem que ser estudada, essa cena. Porque ela é muito boa. Apesar dos defeitos, que nem você falou, Renato, tem alguns defeitos mesmo. Geral, ela é excelente. Acho que as primeiras 10 vezes que eu ver essa cena, eu não vou nem reparar tanto nesses defeitos. Não, é muito bom. É muito fluido, é muito bem feito. Todo mundo tem espaço pra mostrar suas habilidades. Eles fazem co-op, né? Não tem briga um com um, né? Não. Tá não. Todo mundo no meio da briga. Isso é legal. Não, eu comentei com a minha namorada quando a gente tava vendo o filme. Eu falei, cara, aquela hora que eles estão correndo pra começar a briga, eu falei, cara, sabe o que é isso aí? É minha brincadeira de boneco quando eu era criança. É. É verdade. Minha brincadeira no quarto virando realidade. Antes da gente ir pra nota, que é a parte que eu, assim, tô esperando já há algum tempo. Isso, o Rafael sabe o que eu tô falando. Mas antes da gente ir pra nota, eu quero perguntar pro Rafael o seguinte. O que a gente pode esperar agora? Nós vamos ter esse ano ainda o Doutor Estranho. Só que o Doutor Estranho, pelo que eu entendo, não vai ser muito dentro desse universo, né? Vai ser o início de uma outra linha pra Marvel. Mas eu quero saber, assim, o que a gente pode esperar das consequências desse filme diretamente dentro do universo da Marvel no cinema? Eu queria ver o pau comendo de uma maneira absurda, porque pra mim, eu já falei que peguei um problema pessoal ali com o Capitão América, com aquele finalzinho. Pô, você mexeu com o cadáver da mulher que ele amava. E mexeria de novo. Enfim, eu enviaria pra ele o corpo sem os braços, que os braços, rapaz, quando ele viesse pra porrada, eu dava porrada nele com os braços da velha. Mas, não, cara. Por isso que ele é fã do Batman, tá vendo? E, viu só? Isso aí do Batman violento. É. Não, é a mistura do Batman com o Justiceiro. E o Wolverine. E o Wolverine, não da Fox. Mas vamos lá. É, cara, eu acho que entre, né, o Homem de Ferro e o Capitão América e toda aquela galera que ele soltou, né, da prisão, vai haver uma animosidade, mas eu acho que não vai ser muito explorado, não. É aquilo que a gente falou. Em algum momento eles vão se reencontrar e pra salvar o mundo, todo mundo vai botar suas diferenças de lado por, né, contra uma ameaça maior. O Doutor Estranho, eles vão dar alguma dica de alguma integração, né, com todo o resto do universo de alguma forma, porque essa é a intenção da Marvel, né, desde sempre. Sim. Por mais que você esteja abrindo ali o leque, né, pra mais uma faceta do universo Marvel, que é essa parte mística e tal, eles vão acabar colocando a galera em contato, né, não sei de que forma, no caso do Doutor Estranho. No Homem-Aranha de 2017, o filme solo, a gente já sabe que vai ter o Tony Stark, pode ser que tenha mais alguém, eu não sei nem se cabe, mas só por ter o Tony Stark, já é uma presença muito forte. Tem o Thor Ragnarok, que, cara... É Hulk e Thor, né? Muita coisa ali, não. Porque... É, eles falaram que esse filme vai ser meio que vai ditar as regras no universo 3. É, vai ser tipo o Soldado Invernal pro universo 3. Tomara, porque eu tô de saco cheio de filme merda. Tá precisando, Thor, né? Pois é. Tá precisando. Tá devendo já há um tempo. Já. Por mim, podiam rebutar o personagem, botar outro ator, né? Mas... já tá muito identificado também, acho que... Quer dizer, acho não. Sei que isso não vai acontecer. As consequências naturais, né, seriam criar uma cisão muito grande dentro do universo. Eu acho que não vai ser o que vai acontecer. Vão haver animosidades, mas não vai ser um assunto que vai ser muito levado pra frente, não. Uhum. Entendeu? Até porque quando ele... Enquanto você não tiver um filme que vai reunir todo mundo de novo, como vai ser a Guerra Infinita, você vai puxar um ou outro. Puxar um, ou vai puxar outro. Aí manda uma piada pra citar o que aconteceu lá atrás. Sim. E tal. Mas eu acho que não vai ter consequência, não. Renatão, você tem algum comentário que você acha que vem por aí também? A gente vai ver a influência desse filme ecoando pela fase 3. E é isso que a gente vai ver. E ao mesmo tempo, também acho que a gente vai ver muitos desses personagens ficarem um pouco de lado e só voltando para Guerra Civil 2. Com certeza. Guerra Civil 2, parte 2. Acho que tá bem claro que eles querem explorar mais agora os personagens novos, né? Do universo deles. Eles têm o Homem-Aranha. O Homem-Aranha pode muito bem chegar de pé ali e começar... Esse é o novo carro-chefe, né? Esse é o novo carro-chefe total. Eu já tinha lido algumas coisas recentes que eles queriam dar até um destaque pro Doutor Estranho. Eles queriam fazer meio que o Doutor Estranho o que o Tony Stark foi pra primeira fase. Ele é um cara totalmente C, então eles estão apresentando ele de uma forma interessante, com um ator carismático e que o público adora, que é um cara também que consegue entregar com um sarcasmo em todos os diálogos. Ele é o próprio Stephen Strange é um cara meio Tony Stark, né? Meio escrotinho. Eu entendo isso e eu acho legal eles quererem dar esse poder para outras pessoas. Inclusive, como o próprio Pantera Negra, que eu acho que pode ser um cara que venha impor a força dele, a liderança dele ali no meio do grupo. Eu acho que a chave para as Guerras Infinitas está no Guardiões 2. Eles estão no universo mais próximo do Thanos. Sim. Eu acho que ali a gente vai começar a ver o plano do Thanos. Exatamente. Pro que vai vir no nas Guerras Infinitas. Né? Porque eles, né, tiveram praticamente... Até agora ele não pegou uma joia direta ainda. É, e considerando que foi o sucesso que foi, que a galera comprou a ideia do Guardiões, eu acho que vai ser... E pela facilidade, né? Porque eles estão ali naquele ambiente intergaláctico e tal. Então, daquilo ali, pra poderem fazer alguma menção, né, à Terra e mandar, sei lá, o Star-Lord vindo à Terra e... Bom, galera, a gente precisa de uma ajuda aqui, porque lá em cima o pau vai comer. Mas eu, honestamente, eu acho que o Guardiões pode pincelar coisas do Thanos. Eu não acho que o Thanos vai ser tão... Mas eu espero que a gente possa ver mais do Thanos, do Josh Brolin aí. Eu acho que que ele não vai ser o vilão do filme do Guardiões diretamente, não. É, mas eu não acho que ele vai ter nem a importância que ele teve igual no primeiro filme. Será? Sei não. E, tipo, assim, eu entendo que a ponte é maior e tudo mais, é mais fácil estar ali. Mas eu acho que até porque eu não queria isso, sabe? Eu queria ver mais os Guardiões nas histórias deles sem ficar preso tanto em ser o filme obrigatório para ligar com o Thanos para o universo. Ó, eu acho isso inevitável, hein, cara. Primeira vez. Agora todo mundo já conhece, todo mundo adora eles, pode partir para uma história diferente. E talvez, às vezes, até o que eles vão apontar no filme seja algo que a gente vai ver na Guerra Infinitas, mas que não necessariamente, tipo, Thanos e joias e tudo mais. Uhum. Como é o lance que eu acho que vai ser o Adam Warlock que deve estar no filme, e eu acho que vai ser um ponto fundamental para Guerra Infinita. Renatão, cuidado com o que você fala, porque tá gravado. E eu vou entrar até no momento delicado agora, porque as coisas ficam gravadas e a internet cobra depois, né? Ah, beleza. Então, assim, eu vou perguntar primeiro pra você, de 0 a 10, que nota você dá pra Capitão América Guerra Civil? Cara, eu dou 9,5, porque é um filme que, como eu disse, ele equilibrou de forma perfeita tudo aquilo que a Marvel sempre deu pra gente. Fez a gente gostar do que é o MCU, sabe? Então, é um filme que me divertiu, fiquei empolgado com as cenas de ação. É um filme que me deixou emocionado em diversos momentos, pelo desenvolvimento dos personagens e pela motivação deles. Eu acho que tudo foi muito bem explorado, foi muito bem casado. É um filme com vários personagens e todos eles têm o seu tempo necessário de tela para desenvolver o arco deles, desenvolver a história deles e fazer o necessário para a história andar. E eles saem, não fica aquela coisa forçada, não fica aquela coisa esquecida. Então, as doações perfeitas, né? Eu acho que todos eles estão ótimos. Então, acho que por isso, por essa nota. Muito bem. Agora eu vou perguntar pra ele, o homem que deu 9 pro Batman vs Superman, Rafaelo, que nota você dá pra esse filme e por quê? Eu já dei a nota lá na Caverna do Lobo, 8,5. 8,5. Eu sigo com o meu 8,5. Agora vamos lá, eu preciso contextualizar o meu 9. Por favor. Porque a internet clama, meu telefone não parou de tocar, minha caixa de e-mail tá entupida. Internet cobra, cara. Eu não posso sair na rua, que o pessoal tá fazendo barricada aqui na porta do prédio. Antes de você completar, então você tá dizendo que o Batman vs Superman é 9 e esse é 8,5. Então. Isso. Eu tô anotando aqui. I'm keeping tabs. Prepara pro rating agora. Vamos lá, vai. Mas isso aí, né, a gente que bota a cara, né, a gente tem que estar preparado pra isso. Por quê? No caso do Batman vs Superman, o meu 9 foi dado com muita paixão de fã. E corroboram, não tô falando isso pra me esconder atrás do meu 9, não. Eu tinha muita expectativa para aquele filme, eu tava numa ansiedade louca para ver o Batman vs Superman, e eu tava muito ansioso, eu tava vendo a minha esperança ali de ver um Batman como eu nunca tinha visto no cinema, apesar de eu amar o Batman do Nolan. Eu falei, caralho, finalmente é isso. Assim como a mesma sensação que eu tive quando eu vi o Homem-Aranha na Guerra Civil foi a minha do Batman. Só que, apesar de eu ser extremamente fanático pelo Homem-Aranha, o Batman é a minha vida. Se pudesse mudar meu nome pra Rafael Salles Wayne, eu mudaria. Eu acho, assim, um personagem incrível, pega, assim, várias vertentes psicológicas do mito do herói, isso de forma muito bem explicada, né, a fetichização da violência. Cara, é muita coisa. Então, eu tinha uma coisa muito passional com relação ao Batman vs Superman. Eu entendo perfeitamente todas as falhas, principalmente a falha de roteiro. Por isso que eu nem crucifico tanto o Zack Snyder, porque eu acho ele um grande adaptador de quadrinhos para cinema, e já falei que ele não é um bom contador de histórias. E o problema tá no roteiro, que o roteiro não é ele que escreve, é ele que dirige. Ele poderia resolver coisas de certa forma melhor, né? Então tem erros, tem problemas nesse roteiro, tem erros de motivação de personagem. E no Guerra Civil, agora vamos ao Guerra Civil, eu vejo um roteiro extremamente superior. Eu não tinha tanta expectativa com relação ao filme. Uma das coisas que eu não gostei foi essa forçação de barra com Guerra Civil. E eu tinha falado nos vídeos de expectativas da Caverna do Ogro, não é a Guerra Civil, no máximo uma porradaria. O que a gente vê está longe de ser uma guerra civil, usa de uma forma, até de certa forma, apelativa o nome, mas não entrega uma história ruim. O problema é só usar um nome que pode ser de certa forma indevido, como é o caso do Zemo. Porra, cara, entrega um vilão que funciona na história, mas porra, não bota o nome de Zemo, que não vai ter nada de Zemo. Então não usa guerra civil, que não vai ter nada de guerra civil. E o final também não me agradou. Eu acho que o que aconteceu no filme foi extremamente grave. Tiveram esses pontos que não me agradaram, assim como tiveram pontos também no Batman vs Superman que não me agradaram. E eu também não tinha toda essa expectativa de fã, porque eu sabia que não ia ver a guerra civil dos quadrinhos. Não que eu esperasse aquilo, porque eu acho que é inviável até pelos próximos 10 anos fazer uma guerra civil como é dos quadrinhos. Mas, porra, eu adorei o filme, pô, dá 8,5 no filme, continua sendo o meu segundo melhor filme do universo da Marvel. Eu tenho uma ligação emocional com o filme do Batman vs Superman, por isso que é meio ponto acima da guerra civil pra mim. Muito bem. Eu vou dar 8,5 pro filme, eu concordo com a Rafael. ela no 8,5, por razões diferentes, mas acho que ainda é um filme de super-herói. Eu vejo o filme mais pelo filme, não tanto pelos quadrinhos, não consigo fazer essa comparação, porque não li a Guerra Civil, mas como um filme de super-herói, acho um filme muito acima da média, por isso tô dando 8,5. Acho que a maioria dos filmes é nota 7 pra baixo, assim como eu dei 6 pro Batman vs Superman, então acho que é um excelente blockbuster, é um exemplo de como gastar um dinheiro pra fazer um blockbuster, tanto no elenco, quanto no roteiro, nas cenas de ação, no CGI e tal. Então, não acredito nem que vai ficar entre os meus 10 melhores do ano, mas eu acho um excelente blockbuster, acho até difícil ter um blockbuster melhor, apesar de que eu estou torcendo pro Jason Bourne ser um filmaço. Considero a franquia Bourne um blockbuster, então fico na torcida. Gente, queria agradecer muito a participação de vocês, queria agradecer primeiro o Rafaelo por estar saindo da caverna e vindo aqui pra nossa toca dos ratos. Muito obrigado, Rafaelo, eu sei que eu só te coloquei em furada, porque eu só te falei, só te trouxe pra falar de filme gigante, e eu espero que você volte quanto antes. Não, eu só tenho a agradecer o convite mais uma vez, saio da caverna pra entrar aqui na toca, feliz da vida. Eu fico realmente empolgado, gostei muito do primeiro, adorei participar do segundo, então queria agradecer vocês pra caramba, convidar todo mundo aí a dar uma olhada lá no canal Caverna do Ogro no YouTube e no Facebook também, Caverna do Ogro, não tem erro, é só procurar lá. E se estão achando que eu dou muita nota alta pra filme, esperem o que eu tenho a dizer do filme dos X-Men. Ah, rapaz! Aliás, a gente já gravou, o vídeo de expectativas da Caverna do Ogro. Isso vai ser hilário. X-Men. Cara, esse eu destilei todo o meu veneno. O Marcelinho tá louco pra ver esse filme. O Croma... Não, eu não vou ver esse filme, é nem amarrado. Olha a razoeira. Vai no início da semana, o vídeo de expectativas vai ao ar. Cara, eu saí desse vídeo de alma lavada. Porque eu tive a oportunidade de gritar pro mundo o quanto eu odeio as cagadas que a Fox faz. Então, se a galera acha aí que eu tô muito meninão, apontando os erros, mas dando nota boa, pros filmes, esperem. Eu me convido. Se for ter um Ratoscast sobre o X-Men, eu me convido. Olha, pode até ter, mas eu não vou apresentar, porque eu não vou ter visto. Obrigado, Rafaela, mais uma vez. Renatão, quero te agradecer também a sua presença, como sempre. Ah, eu que agradeço o convite, agradeço a Rafaela por ter participado aqui com a gente mais uma vez. Queria deixar aqui meus contatos rápidos, que é Facebook e Instagram, @RenaMaciel com 2 L's. A minha produtora, que é a Roleplay Produções, está produzindo um evento muito maneiro, que é a temporada Game of Thrones no Bar Calabouço, do nosso querido Marcelo. Então, se você gosta da série, gosta de música irlandesa, gosta de se divertir em geral, dá um pulinho lá, cara, porque faço o episódio ao vivo no telão, fica tipo um cinemão, escurinho, tem pipoca vendendo, bem legal. Temos sempre um show super divertido, tem drinks temáticos, a gente faz sorteios de vários brindes, a coleção completa de livros, DVD. Então, se você gosta, quer ter uma experiência diferente com essa série que todo mundo aqui ama, vale a pena dar um pulinho lá. Então, só procurar no Facebook, Roleplay Produções, ou no Facebook do Calabouço Heavy Rock Bar. Aí vocês vão ver o evento da semana referente ao episódio para pegar os maiores detalhes. Valeu, espero vocês lá. Bem, muito obrigado de novo, Renatão. Só repassando então o nosso e-mail, que é o ratoscast@gmail.com. O nosso site é o ratosdecinema.com. Você encontra todos os episódios lá. Você pode mandar uma mensagem pelo Twitter também, no @ratos_cast. E encontre a gente também no Facebook, assim como a Caverna do Ogro. Nós estamos lá no Facebook, Ratos de Cinema, sempre todo dia publicando algumas notícias. E os nossos casts estão sempre lá também. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, sempre no meu Letterboxd. Letterboxd.com/mcpreste com Y. Ratoscast agradece mais uma vez a companhia de todos. Um abraço e câmbio final. Internet, venha. Estou preparado.